Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Porque eu sou péssima. 20 semanas é quanto tempo? Ai, peraí. Cada mês. Meses em anos? Geralmente. É, tipo, cada 20 semanas. Não, tipo. 20 semanas atrás seria quantos meses? Caraca, Sara. Isso é 5 meses? Tô bom em matemática. É, por aí. Por aí, quatro, né? 5 vezes 4, 20. Cada mês tem normalmente 4 semanas. É que eu só fiquei assim, dúvida. É porque eu vi aqui uma amiga, eu tô grávida de 20 semanas. Eu fiquei assim, meu Deus, fala mesmo. É isso. Cara, eu entendo, por que a gente grávida tem que falar desse jeito igual retardado? Por que não pode falar normal? Tô grávida de quantos meses? Tem que ser, eu tô grávida de 3 semanas, tô grávida de 2 semanas. É porque a grávida sente cada semana de sofrimento por causa daquela porra. Aí conta por dia. Porra. Você acha que é fácil? Você não sabe o que é. Eu também não sei, né? Tem barriga grande? Eu também. Não, puta que pariu. Tá. Eu não sabia que eu tava falando com o Arnold Schwarzenegger. Caralho. Não, o Schwarzenegger, o famoso Doc Knife, né? É o Doc Knife. É o Doc Knife. Que Knife, Matheus. Não, que sério, bom. Se for ter um Paranerd de melhores do ano, tipo, melhores do final de ano, tem que pôr ele, o Crocodrilo. Mas é que Knife foi do Paranerd, se foi na porra do manga aqui, não. Fala que eu os melhores do ano do Paranerd aí juntas, sabe? As duas pérolas, Crocodrilo. Só, uma coisa que vocês podem contar no Paranerd é que eu nunca vou me dar ao desplante, a pouca vergonha que eu considero essa porra desses episódios de melhor momento. Que é uma porra de uma preguiça da merda dos criadores de podcast. Olha só, cara, mas se eu morrer, eu quero um podcast dedicado só comigo, só com as minhas frases. Quero duas horas de áudio dedicado e a cada blog eu quero que você bota aqueles declaraçãozinha de participante do HunterCast e do Paranerd, que também é do HunterCast. Então não faz muita diferença. Fala assim. Oi. Só vou dizer uma coisa só. Duas palavrinhas, duas sílabas, tá? Arororo. Não, chega. Velho, chega, meu negócio fechou. Vai ter duas horas de crocodilo e knife, né? Não. Melhor, deixa. Não, melhor. Já que o Koalas quer isso, deixa ele gravar um dia um cast só dele, filosoficamente conversando consigo mesmo, sabe? Não, faz isso não. Tá maluca? Eu não publico isso, mas nem por um decreto. Ah, muito bem, então vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você quiser mandar alguma mensagem para a gente, pode realizar comentários no post do episódio ou pode nos mandar um e-mail por paranerd@paranerdia.com.br ou ainda pelos métodos de contato do facebook.com/paranerdia ou Twitter, que é o @paranerdia. Mas se você, além disso, quiser também ajudar financeiramente a manter o Paranerdia funcionando, por favor, faça uso dos nossos métodos de mecenato. Temos o PicPay, que é o picpay.me/paranerdia e também o Apoia-se, que fica em apoia.se/paranerdia. Contribuições a partir de R$1 são sempre bem-vindas. Você já assistiu os vídeos do Paranerdia no canal do YouTube? O Paranerdia TV voltou com tudo, já há vídeos novos e inclusive são vídeos que estão sendo muito bem comentados. Assista e inscreva-se no canal do YouTube, que é de graça. Recados dados, fique agora com o programa que está sensacional. Ei, Luke! Eu sou seu pai! Então, vamos falar de Quentin Tarantino, o puta diretor bom do caralho. Em primeiro lugar, Pensador Louco, meu direto querido amigo. Primeiro filme tarantinesco que o senhor teve o prazer de ver. Eu comecei realmente pelo primeiro dele, eu assisti Cães de Aluguel. No cinema? No cinema, sim. Tava passando, se eu não me engano, no Estação Botafogo, no Cineclube Estação Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu vivia no Rio de Janeiro naquela época e eu comecei pelo primeiro mesmo. Caramba. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, se não, você me permite. Legal. Você notou uma diferença do estilo de direção dos outros filmes da época? Porque, pelo que eu li, eu era nascido nessa época, né? O Cães de Aluguel destacou muito pelo tipo de filme que ele era, não linear e... pela direção que era muito diferente. É por isso que no primeiro filme já o cara já chegou estourando no cinema. Quando você assistiu, você notou mesmo essa diferença? Não, porque... desculpa, Wallace, mas... pro público brasileiro, talvez, ou pro público de massa, de maneira geral, eu até acho que ele possa ter sido considerado um diretor inovador pelo tipo de coisa que ele fez, a metalinguagem, a dissincronia, o formato pós-modernista de falar sobre um assunto sem mostrar o assunto em momento nenhum. Mas, na verdade, isso já existia no cinema há décadas, né? Ele apenas levou isso, talvez, um pouco mais para o mundo pop. Essa, inclusive, é uma das maiores características do Tarantino, que é usar coisas que realmente já existem no cinema, na filmografia em geral, só que pela ótica dele, né? O Tarantino já disse em entrevistas, inclusive, que ele não faz referência, ele copia mesmo, ele rouba as paradas. Pois é. Cara, no próprio Cães de Aluguel. Desde que ele copie e faça o que ele faz. Desde que ele copie e faça o que ele faz, eu quero que se foda se ele tá copiando. Mas pelo menos é aquilo. Fica na cara, ele dá os créditos. Segue lá, pensador. Pode ser. Cães de Aluguel. Pode ter sido tanto por criatividade, por copiabilidade, ou talvez por falta de orçamento. Porque, por exemplo, ele não mostrou em momento nenhum. O ato pós-modernista, de você construir uma obra falando sobre uma coisa que nunca é referenciada, ou que é referenciada, mas nunca aparece, ou seja, o roubo, a joalheria, que a gente não vê acontecer em momento nenhum no filme, pode ter sido por copiar esse movimento, ou outros diretores, como pode ter sido também falta de orçamento, né? Talvez ele não tivesse dinheiro para fazer isso. Sim, eu acho que existe, inclusive, uma grande chance de ter sido falta de orçamento. Sim. O Cães de Aluguel, ele dirigiu quando ele tinha 30 mil dólares, isso, que é o salário que ganha um roteirista, o salário médio de um roteirista em Hollywood. Ele tinha escrito um roteiro para, agora eu não vou lembrar qual filme de cabeça, mas ele tinha sim escrito um roteiro e vendeu esse roteiro, e com o dinheiro que ele ganhou, ele fez o Cães de Aluguel. Não foi Amor a Queima-Roupa? Eu tenho quase certeza. Foi Amor a Queima-Roupa. Foi isso mesmo. Foi sim. Bom. Qual foi teu primeiro Tarantino? Cara, devido à minha idade, o primeiro que eu não lembro se eu assisti algum anterior. Posso ter assistido ou não, passando pela televisão ou coisa do tipo, que eu tinha TV a cabo em casa. Mas o que eu me lembro de ver claramente, cara, de ter consciência do que eu tava assistindo, foi o Kill Bill Volume 1. Não vi no cinema, vi em casa, mas eu lembro que marcou por causa da violência. E o que mais ficava na minha cabeça era o assunto. Sabe? Isso ficou muito na minha cabeça. E aí, foi o filme do Tarantino. Já me apaixonei aí. Sarinha, teu primeiro Tarantino, qual foi? Foi Kill Bill também. Eu tinha... Deixa eu ver pela data aqui, né? O volume 1 mesmo? É, o 2003. Mas, tipo, 2003, eu quando ele foi lançado. Isso, eu cheguei a ver, foi em fita cassete, que meu pai loucou na locadora. E a gente viu. Deixa eu ver. Caraca! 2003, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tinha 10 anos de idade. Não, na época... Como meu pai já me criou bem nisso, eu fiquei, caralho, porradaria! Nossa! Porradaria, pô! Não, isso eu criando. Bom, Depois, com o tempo, eu passei a entender melhor. E Kill Bill é um dos que eu mais gosto. Inclusive, a personagem, a noiva, no caso, né? A Bellatrix. Isso, bom, no meu caso... Agora, peraí, deixa eu falar agora. Agora é minha vez, calma aí. No meu caso, o meu primeiro Tarantino foi Pulp Fiction, só que eu não assisti ele na época. Eu assisti bem depois, em 2000. Foi aí que eu comecei a ver Tarantinos. Aí depois veio o Kill Bill. Aí só depois eu resolvi ver o Cães de Aluguel. E aí, daí pra frente, quando eu soube que tinha um Tarantino no cinema, eu corri atrás. Aí eu vi... A Prova de Morte eu não vi no cinema. Mas o Bastardos Inglórios eu vi no cinema, Django também, Oito Odiados também, e o Era Uma Vez em Hollywood também. Aí eu quero saber uma coisa de vocês. Começando pelo senhor Pensador Louco. É nóis. Será que ele vai levar a ferro e fogo essa história? Ah, só vou fazer 10 filmes, vou parar no 10º, sendo que ele já tá no 10º. O que você acha? Eu acho que não. Ele não tem um outro projeto agora rolando que ele vai dirigir o próximo Star Trek também? É, mas aí tem todo aquele bafafá dizendo que o Star Trek não vai ser roteiro dele, então ele não vai contar com um dos filmes dele, que o Pio 1 e 2 e o 3 e o 4 vão ser tudo contado como um filme só. Tem umas historinhas de pra boi dormir nessa brincadeira dos 10 filmes do Tarantino que é muito louco, cara. Olha, eu não sei ao certo. Fala, o que você acha? Não. Pode falar, pessoal. Fala. Mas a gente pode considerar que ele vai parar quando. Ele é o tipo de diretor, até bem enfesado, bem pavio curto, que ele faz as coisas do jeito dele. Os filmes são daquele jeito que ele faz as coisas do jeito dele. É, pode ser que ele faça que nem o Kiss e fique uma turnê de despedida de 20 anos, ou pode ser que um dia simplesmente ele encha o saco e fala: pronto, deu até aqui, mas. Eu não faço muita especulação sobre isso, não. Mas bem, tá bem. Qual? Se especula. Cara, o Tarantino, ele é muito conhecido por falar coisas na mídia e depois voltar atrás, né? Ele, inclusive, essa afirmação que ele já tinha feito uns anos atrás, que ele ia fazer 10 filmes, depois ele tinha mudado de ideia, aí depois ele mudou de ideia, da mudança de ideia de novo, e eu acredito que ele possa talvez... Ele não passa só 10 filmes. Isso depende da carreira dele, né? Depende da imaginação dele, né? Se ele vai ter mais uma história pra contar pra gente, né? Espero que tenha. Espero que ele esteja apenas equivocado na afirmação que ele fez de fazer 10 filmes só. Sarinha, o que você acha? Então, isso dos 10 filmes dele, se a gente parar pra pensar, cada filme dele é um marco na época em que é lançado. Tirando que o Bill, que foi continuação, então eu não acharia errado. Por exemplo, o Kill Bill 1 e 2 ser considerado uma única história. Mas não sei, ele pode voltar atrás, até porque fora filmes ele também faz outros projetos como séries, roteiros de episódios e afins. Eu acredito que possa ter mais um filme, e que esse filme possa ser inclusive Kill Bill. E eu não duvidaria dele virar e falar que os três Kill Bill seria uma linha só, um filme só. Ele já falou isso. Todos que saírem Kill Bill é como se fosse um filme. filmão de 10 horas, como se fosse um Senhor dos Anéis versão estendida. Ah, não, então a gente já pode considerar que ele tem 9 filmes. Não, mas a ideia é teoricamente, pela contagem dele, tem 9 filmes. Então não duvidaria dele fazer mais algum. Então vamos lá, vamos passar para os filmes propriamente ditos, a começar pelo primeiro do Senhor Pensador Louco, Cães de Aluguel, ou Reservoir Dogs, de 1992. Cara, esse filme é uma loucura. A primeira vez que eu vi, eu já tinha visto o sistema Tarantino de não botar as coisas na ordem cronológica no Pulp Fiction, que já tinha essa brincadeira, né? Mas caracoles, o Cães de Aluguel ainda é mais louco. Você acha o Cães de Aluguel mais louco? Sim, eu acho que louco, cara. Apesar de... Vai falar. Não, fala, filho, fala. Não, eu ia falar que, apesar do Cães de Aluguel ele ter realmente essa parada de não linearidade, igual o Pulp Fiction e mais outros filmes que ele dirigiu, eu acredito que o Cães de Aluguel, ele, ainda assim, ele consegue ser mais linear que o Pulp Fiction, porque mesmo que você não entenda... Não, tipo, ele não é confuso, sabe? O Pulp Fiction eu fiquei mais confuso de entender do que o Cães de Aluguel, porque parece que toda vez que ele volta no passado pra contar alguma coisa, parece que é como flashback. Então é mais fácil de você conseguir entender a linha cronológica dos eventos, sabe? Diferente do Pulp Fiction. Cara, eu até concordo com essa tua visão, mas não foi desse jeito que eu vi. Eu vi como se fosse realmente uma coxa de retalhos louca com você tendo que aprender a... você quer saber como é que esse filme funciona? Foda-se, eu não vou te explicar. Cara, é aquilo que sempre falam. Filmes do Tarantino, você tem que ver com atenção. Não é o tipo de filme que você vê, fanboyoliza em cima e só que não entende. Inclusive, filmes do Tarantino é o tipo de filme que você tem que ver no máximo 3 vezes, dependendo... se você vai pegar tudo ou não. Tanto que quando eu comecei e a ter vezes uma nem certa... assim. Exato, não. Tanto que quando eu comecei a ter... Quando era pequena, eu ficava... Meu Deus, porradaria! Depois de mais velha, eu peguei Kill Bill pra ver. Eu cheguei a ver Kill Bill umas 3 vezes pra poder entender aquela bagunçada toda que acontece no volume 1 e no volume 2. E entender a coisa toda pra chegar na cena com o Bill. Vocês já pararam pra pensar? Um exercício assim de criatividade aqui. Olha só que coisa interessante. O que vocês estão falando é da colcha de retalhos, como o Nerdmaster falou, dos filmes dele, que eles são fora de ordem cronológica. Não é que eles tenham recordatórios ou flashbacks. Se vocês prestarem atenção, o próprio Pulp Fiction só tem um flashback. Mas o que ele faz é colocar vários, como se fossem, Pulp Fiction principalmente, vários minifilmes sobre o mesmo universo. São várias histórias Sim. fechadinhas, vários causos sobre o mesmo universo. Se você parar para pensar que ele gosta de fazer isso, então a filmografia dele, também sendo referente, autorreferente entre todos os filmes, também é passada no mesmo universo, num Tarantino-verso, por assim dizer. Então, tem aquela teoria. Existe aquela história, existe aquela história da mente do Tarantino, né? Sim. Isso. Mas então, a questão é, se a gente levar em consideração, e principalmente se ele levar em consideração que isso possa ser real, e toda a filmografia dele sejam apenas colchas de retalhos coladas fora de sincronia de uma mesma grande história, ele mesmo pode considerar, como a gente estava falando ali até agora ali atrás, que ele até hoje só fez um filme. Não, inclusive, cara... Verdade. Não é? Se parava pra pensar nisso aí mesmo... Eu não posso afirmar os outros filmes, mas o Pulp Fiction e o Cães de Aluguel se passam sim no mesmo universo. Tanto que o personagem do John Travolta, ele é irmão do Michael Madsen lá, o Vic Vega, no Pulp Fiction e no Cães de Aluguel. Tanto que o Tarantino sim, tinha uma sim, ideia de fazer o sim. filme dos irmãos Vega, né? Mas essa ideia acabou que nunca saiu do papel. Mas eles são sim irmãos, isso o Tarantino não confirmou de fato. Isso. Assim como... Me relembrem. Vic Vega também é o nome de um dos bandidos... que tá num filme que não é do Tarantino, mas é roteirizado por ele, que é Assassinos por Natureza, é isso? Sim, é. Assassinos por Natureza. Também tem o Vic Vega lá, sim. que também foi escrito sim. pelo Tarantino. Cara, se não me engano, faz tempo, sim, faz anos que eu vi Pulp Fiction, mas a Uma Thurman fez uma personagem no Pulp Fiction. Sim, ela fez, chegar, inclusive. Será que não seria a Beatrix disfarçada? Na verdade, Sara, a ideia do da Beatrix, tal, da Liga dos Assassinos e tudo mais, ela era uma série que a... Que a uma, como é que é o nome dela mesmo? Da atriz? Desculpa, fala de novo. Uma Thurman. Uma Thurman, ela tenta fazer, uma tenta Truman descolar na... A gente tá falando corguinha aqui, né, Nerdman? A gente tá falando muito corguinha aqui, agora que eu reparei. Também acho, mas vamos lá. Vamos seguir viagem. Lembrem, é no Cães de Aluguel que tem a cena do irmão do Travolta, e o cara chega nele, como eu devo te chamar, senhor Vegas, tal e coisa? Não, call me Susan, if you please. Sim, é do Cães de Aluguel. Aí, agora, eu quero deixar claro para alguns cretinos, e sim, eu tô falando com vocês do Laranjada. O Alan, inclusive, tá aqui no, vendo a conversa ao vivo no YouTube, ele vai saber do que eu tô falando. Quando eu brinquei na gravação do Laranjada, de falar, não, se quiser me chama de Sueli, é porque eu tenho na cabeça essa coisa dessa porra, dessa cena, call me Susan, if you please. Aí eu pensei, não, me chama de Sueli, se quiser. Pode me chamar do que quiser, chama de Sueli que não tem problema. Aí, porra, pra quê que eu tive essa ideia de falar essa merda? Eu nunca me arrependi tanto de uma frase na minha vida. Deu mole, hein, Sueli? Deu mole, hein? Né? Cala a boca, Wallace. Eu vou ser o cara. Você é o muto, hein? Mas fica de palhaçada, fica. Fica de palhaçada. Merda. Tá bom, então, vamos lá. Mas uma curiosidade. Mas aí vem Pulp Fiction, Tempo de Violência. Já vai pular pro Pulp Fiction? Eu nem consegui falar sobre o Cães de Aluguel, cara. O que mais você quer falar de Cães de Aluguel, não, amor? Eu queria puxar mais uma curiosidade. Por exemplo, o Mr. Pink, que foi um personagem foda pra caramba no Cães de Aluguel, ele ia ser interpretado pelo Tarantino na época que fez. O Tarantino escreveu aquele papel pra ele. Só que o Steve Buscema, quando ele leu o roteiro, ele ficou fascinado pelo personagem. E aí ele pediu com o Tarantino pra poder interpretar. E o Tarantino ficou naquela de, não, eu escrevi pra mim o personagem e tudo mais. Aí ele falou pro Steve Buscema que ele ia dar uma chance pra ele provar que o personagem poderia ser dele. Uma chance só. E o Steve Buscema atuou e a gente viu quem que é o Mr. Pink no filme, né? E o Tarantino gostou tanto do Steve Buscema que trouxe ele pra fazer outros filmes. Sara, oi. Eu... Tá, deixa eu... Bom, agora quase acabou. Eu não sabia que o Steve Buscemi se chama Steve Buscema. Ele Buscema? Eu tô com o nome dele aqui. Então, né, gente, depois de Crocodrilo... Eu não sabia. E depois de... Não, eu não corrijo mais. Eu não perco mais meu tempo corrigindo com o Alice. Eu só noto. Noto. Coloca uma censura no que eu vou falar. Por um pouco, quase que ele fala buceta, né? Eu tava pensando a mesma coisa. Ele vai chamar de buceta. Não, mãe. Não, presta atenção. Censura no Paranerdia, jamais. Ah, então ótimo. Eu pensei que você punha, mas caralho. Então tá, bora. Um pouco você agora, não colocou aí, né? Mais alguma. Sim, eu. O que eu acho mais interessante do Cães de Aluguel, que eu acho como exercício de direção que ele fez, isso sim, apesar de não ter sido a primeira vez que um diretor usou isso, mas ele usou de maneira muito criativa, que eu acho que possivelmente a melhor cena, uma das melhores cenas do filme, é a cena em que o Tim Roth, o personagem do Tim Roth, que é o policial disfarçado, ele tá contando aquela anedota de ter entrado num banheiro com policiais e cão farejador e tudo mais, e ele tá contando a cena enquanto ele está no banheiro, sabe, com os policiais olhando para ele, como se a cena estivesse rolando na frente dele. Aquilo é um exercício de direção muito legal. Talvez o que tenha me chamado mais atenção no filme foi isso, não foi nem a cena da tortura da orelha, da dancinha e tudo mais, mas eu achei essa cena fantástica. Cara, essa cena é muito foda, cara, mesmo. É um exercício de metalinguagem do Tarantino, sim, que é do caralho. Isso e a clássica cena do início do Cães de Aluguel com a galera discutindo se Like a Virgin é porque a garota encontrou um homem com um pinto maior que fez ela voltar a ser virgem. Ah, não. A Madonna refutou isso anos depois. Ela encontrou com ele E ela não sei se ela tava fingindo estar braba ou se ela tava braba, mesmo que com a Madonna a gente nunca sabe. Mas ela disse que ele passou longe na interpretação, que era apenas uma canção sobre amor. É, na verdade ela não tava braba, não. Ela presenteou ele com o álbum dela, que era o... É, cara, a Madonna, a gente podia fazer um dia um podcast só sobre ela, porque é muita interpretação que tem nas músicas dela, velho. Você pensa uma coisa, é outra. A Madonna, ela presenteou o Tarantino com um álbum dela na época, que era o... Eu tô tentando achar aqui o nome, eu não tô achando. Mas enfim, ela presenteou um álbum com ele, uma biografia não, uma seleção de música dela e tal. E no álbum tava escrito que se tratava de amor, não se pintos. Muito bom. Uma coisa que a gente tem que entender, olha só, peraí, Sarinha. Uma coisa que a gente tem que entender, crianças, depois que você cria algo e libera para o mundo, isso deixa de ser seu. As pessoas interpretam do jeito que elas quiserem. É que nem aquele ditado, os pais não criam os filhos para si, criam um filho para o mundo. O Tarantino, ele começou a trabalhar com cinema, a pretensão dele antes de ser diretor, ele queria ser um ator, tanto que ele atuou em alguns outros filmes e tudo mais. Agora, o que eu notei vendo os filmes dele, que eu revi os filmes pra gente poder gravar o cast, não todos, mas eu revi a maioria, os que não estavam frescos na minha cabeça, é que durante a cinematografia dele, a participação dele no filme vai diminuindo bastante. Por exemplo, no Cães de Aluguel ele tem um papel importante, né, que ele é o cara que fala da parada da Madonna e tudo mais, que ele faz o papel do Mr. Brown, é Mr. Brown mesmo, né? Uhum. Só pra precisar o Mr. Brown, isso. Uhum. E no Pulp Fiction ele também tem uma participação e tal. Mas depois, cara, vai diminuindo bastante. No Jack Brown, por exemplo, eu não lembro de ter visto ele no filme. Ou ele fazendo alguma ponta igual ele não faz nos outros. Não, né? Não. Não teve ponta nenhuma dele no Jack Brown. Não, ele vai só diminuindo. Você sabe que o Cães de Aluguel, o Spike Lee, que também é um outro diretor que faz filmes, teoricamente, entre aspas, independente, só que não faz tão sucesso quanto o Tarantino, ele tem uma mágoa com o Tarantino imensa, né, cara? Ele não gosta do Tarantino, já falou isso diversas vezes em entrevista. Inclusive, um dos motivos dele não gostar do Tarantino é por causa do Cães de Aluguel, que na época ele disse que era um filme totalmente racista, porque não tem nenhum personagem negro. Apesar de que um dos personagens... Esse assunto em 92, hein? Corajoso. Não, sim, mas porque o Spike Lee é um diretor negro e tudo mais, ele já tinha birra do Tarantino, porque o Tarantino tava conseguindo fazer sucesso na área que ele não conseguia. Hoje em dia, na verdade, sempre teve que ter, né, esse debate, mas Estados Unidos sempre foi segregador no quesito brancos e negros, tanto que tem uma fase dos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, ainda nos anos 90, tinha aquilo que bairros brancos não se misturavam totalmente com bairros negros e etc. Então, como é que fala? O cara ficar puto com o Tarantino por isso é meio sem lógica, até porque em Pulp Fiction tá, né? Não, é até mesmo no Miguel, um dos personagens, o Nick Fury, o Samuel Jackson, ele ia fazer um dos personagens no Cães de Aluguel. Mas acabou que ele não fez, mas o Tarantino trouxe ele no Pulp Fiction. O Samuel único Jackson. Filme, aliás, que ele não participou, né? Sim. Foi? Sim. Ele tá em Kill Bill? Tem uma ponta. Ele tem uma ponta. Lembrei. Ele é o. É, isso mesmo, tá certo. Até acho que no Bastardos Inglórios ele faz uma ponta falando, ele é a voz de um. Ele é uma voz na transmissão de rádio. Sim, não, cara, o Jackson é muito Tarantino, dois são amigaços. Sim. Cara, é aquilo. É, se parar pra pensar, realmente a teoria de que todos os filmes são um filme se passam ou se passam no mesmo universo, não, tá errado. Né? É a Uma Turma pra lá, é o Samuel pra cá, daqui uns tempos aparece de novo o John Travolta, então. O Tarantino, ele gosta muito da Uma Turma. Inclusive, ele escreveu Kill Bill pra ela. Tanto que no roteiro do filme tem dedo dela também. Que eles escreveram meio que junto e tal. Mas... Uhum. Não, bom, mas vamos lá. Vamos parar de queimar pauta e seguir viagem. Vamos lá. Aí chegamos em Pulp Fiction, Tempo de Violência, de 1994. Aí deixa eu te explicar, Wallace, por que eu acho que o Cães de Aluguel é mais louco do que o Pulp Fiction, porque como falou o pensador, o Pulp Fiction não é uma história em vários pedacinhos, não, são três, quatro mini histórias, como se fossem umas esquetes, que juntas formam o grande, a história grande, a história do filme. Mas, cara, apesar delas estarem fora de ordem e tal e coisa, elas são fechadas entre si, as cenas. Tem cena na porra do Cães de Aluguel, que é uma porra louquice que tu não entende por que aquela cena tá lá, entendeu? Que não é o que acontece aqui no Pulp Fiction. Mas, tudo bem. Coisas que Pulp Fiction trouxe pra vida da gente, como principalmente, e mais importante de tudo, o meme do John Travolta perdido. Claro. Não, é um clássico. Cara, e a gente tem que parar pra pensar também que Cães de Aluguel foi o primeiro filme do Tarantino. Então, pode haver alguns pequenos erros em cima do próprio trejeito que ele estava criando. E Pulp Fiction, ele já pegou o que ele fez, digamos, de errado e estabilizou em Pulp Fiction. Eu acho que não, Sarah. Eu acho que não. Porque o Tarantino, a gente fala muito sobre essa bagunça dele. Ninguém é perfeito. A gente também não pode pegar o cara e idolatrar ele. Nossa, ele nunca fez nada de errado. Foi o primeiro filme dele. Eu concordo com o Nerdmaster. Cães de Aluguel é uma zona. Pega Pulp Fiction, que ele juntou. Ele fez mais do que somente uma história com pequenas situações e junta. Foi quatro histórias com coisas fechadas até se juntar pra uma maior. Então, Cães de Caça ser confuso pra muita gente não é errado. E ele ter pegado realmente essa crítica, e com certeza devem ter criticado isso na época, e melhorado e fechado isso melhor nos demais filmes. Tanto que você não vê uma zona nível Cães de Aluguel. Essa parada da crítica não rolou na época, que tanto que ele quase ganhou um prêmio. Ele só não ganhou o prêmio desses cinemas independentes. Ele só não ganhou porque os avaliadores... Não, eu não tô falando da crítica que impediu ele de ganhar o prêmio. Eu tô falando crítica tipo, tá confuso. Eu só tô falando minha opinião, que eu não concordo com a teoria de vocês do Nerdmaster. Porque o Tarantino, antes de tudo, ele é um estudioso de cinema. Ele manja muito de como faz tudo e tudo mais, desde sempre. Porque até antes de começar a trabalhar com o diretor, ele já estava envolvido no meio. E essa parada que ele faz brincando, que parece que ele faz mal feito, até mesmo com a parada da música que ele faz, que ele sobe a música em determinado momento, que ele corta a música sem nenhum fade out e tal, é uma coisa que todo mundo reparou, né? A edição do filme Tarantino geralmente sempre é suada. Eu acho que ele tomou uma liberdade de fazer o filme daquela forma porque ele estava experimentando. Eu não acho que ele tenha... Exato, é um experimento. Tanto que, enquanto que Cães de Caça não dava esse fechamento em cenas, em Pulp Fiction ele já poliu isso, ele lapidou isso. Agora, uma coisa que eu quero trazer para a Baia na conversa, deixa eu falar. Uma coisa que eu quero trazer para a Baia, e eu quero primeiramente a opinião do senhor pensador louco, é o que tinha na maleta de Marcelo Wallace. Olha, eu já ouvi tanta teoria, até de ser a alma do Marcelo Wallace, que tinha sido tirada pelo pescoço e, portanto, tinha um band-aid. Não, o Tarantino já falou que isso é um absurdo. Claro que é um absurdo, mas provavelmente tinha ouro, joias, pedras preciosas, mas o troço reluzia tanto. A mala chegava a brilhar de dentro e todo mundo ficava olhando assim pelo desejo, a vontade de ter aquilo. E uma das primeiras maluquices do Tarantiverso é dizerem que aquelas eram as joias que foram roubadas do assalto do Cães de Aluguel. Essa teoria que eu escolho acreditar, cara. No final de Cães de Aluguel, o Mr. Pink, sendo o único profissional daqueles todos, eles só fazem merda o filme inteiro, eles são os piores ladrões do universo. No final, ele sai correndo quando tem aquele Mexican standout e ele sai com a mala na mão. Off-scene, assim, fora da cena, enquanto o Harvey Keitel tá com o Tim Roth abraçado, assim, que os dois estão prontos para morrer e tudo mais, bem baixinho no fundo, você vê que o lugar já estava cercado pela polícia e a gente ouve um tiroteio, que possivelmente foi a polícia interceptando o Mr. Pink, que a gente não vê o destino dele. Agora, só voltando àquilo que vocês estavam falando, dele ter experimentado, ter feito erros ou não, notem, eu só queria deixar uma coisa para, talvez, para consideração. não é, eu não acho que ele tenha feito nenhum erro, tenha cometido nenhum erro em Cães de Aluguel, pelo fato de que o filme é construído sobre um grupo de ladrões que, num assalto mal sucedido, não tem ideia do que aconteceu, do que deu errado, como deu errado, e eles mesmos estão desabando. Eu acho que a intenção do Tarantino é justamente passar essa confusão pra gente não saber ao certo o que está acontecendo. Ele soube explicar melhor do que você. Voltando à Pulp Fiction. É a maneira que ele viu a coisa. Sim. Ah, mas tu também não quer comparar, Sara, o Koala com o Pensador Louco, né? Eu não sei porque que tá me ofendendo. Eu queria entender o porquê que tá me ofendendo. Eu só não concordei com a opinião. Caraca. Você tá brava? Eu não sei por que você tá se sentindo ofendido, que eu não falei nada. Eu só falei que é um disparate comparar você com ele. Ah. Se sentiu ofendida, por que quis, Santa? É, eu caio muito em bait. Será? É bait? Né? É. Sara, eu preciso falar alguma coisa? Eu preciso? Não. Não, né? I rest my case. Tá? Bom, vamos lá. A dupla Samuel fucking L. Jackson com o senhor John Travolta. Caralho, que química do cacete com esses dois personagens, cara. Puta que me pariu. O Jules e o Vincent, eu nunca vi uma dupla tão boa de malucos, de buddy cops, ou no caso buddy tiffes, né, que eles não são cops. Mas puta que pariu, cara. Tá louco. Cara, o Tarantino, a gente também tem que parar pra pensar. Parece que o Tarantino tem dedo pra fazer sinergia no cast. Sim, sim, ele consegue dirigir ator que... Ele geralmente, com certeza. Ele geralmente pega os atores que estão mais por baixo e levanta os caras, né? Por exemplo, o John Travolta na época era um dele. Ele tinha saído pelos embalos de Sábado à Noite, né? Que é anterior a esse não, filme. Oxe, onde você foi? Uhum. Não, o embalo de Sábado à Noite... Não... Mas você tá lá nos anos 70, hein, filho? De outra volta, depois da fase do Embalo de Sábado à Noite e Greasy nos tempos da Brilhantina, ele foi um grande ator de ação juntamente com o Nicolas Cage, você não vê, não? Anos 90 pros anos 2000, eles eram, tipo, aquele, como é que fala? O meio, não é meio termo, porque enquanto tinha... A galera da porradaria, guerra e tudo, que era o Sylvester Stallone e o Schwarzenegger, aí já vinha o Nicolas Cage, o John Travolta, já criando aquela base do pessoal de porradaria não tão pesada, no qual foi massageando pra entrar os que a gente conhece agora. Então você não vem me falar que John Travolta não estava no baixo, não. Cara, Sarinha. Peraí, rapidinho. Eu sei que você vai falar, pensador, deixa eu falar essa. Eu sei que você vai falar. Sara, eu te dou toda a razão. Só que quem recuperou o Travolta foi o Tarantino. Porque todos esses filmes que você tá falando vieram depois do Pulp Fiction. É, o John Travolta, ele começou a fazer esses filmes de ação depois do Pulp Fiction, porque antes disso a carreira dele estava afundada naquela franquia horrorosa, olha quem a gente está falando, dos bebês que falavam. Ok, sim. A minha vida foi vendo conhecer muito filme por fita cassete, então eu lembro muito do meu pai me apresentando os filmes do John Travolta, Nicolas Cage e companhia, antes de eu começar a ter contato com o Tarantino. Eu não tinha ideia. Ok, não, eu não tô dizendo... Olha só, peraí. Eu não tô dizendo que você não tá certa, mas acontece que você conheceu o Tarantino depois de ter visto os filmes do Travolta. Ok, mas todos esses filmes do Travolta que você tá falando vieram depois do Pulp Fiction. Ok, foi um erro meu. Eu aceito. Não tem problema. O Travolta, a carreira dele acabou porque ele estava typecasted, né? Ele estava malfadado a fazer filmes ou de comédia besta ou filmes em que ele era obrigado a dançar, ainda por causa do... Isso aí eu lembro vagamente algumas coisas mesmo. Exatamente. Por isso que em Pulp Fiction, de sacanagem, o John Travolta ele assinou para fazer o filme e ele falou com o Tarantino, vem cá, eu não tenho que dançar nesse filme não, né? E o Tarantino deu aquela carinha de... Eu vou te fuder numa cena que botou ele pra dançar. Arruma a turma. Meu Deus, e tem que contar que é nesse filme que começa os fetiches do pé, né? Ah, ele sempre gostou. Ele sempre gostou. Sempre. Ele é um podólatra. Ele é um podólatra. Tarantino é um dos maiores. É um dos maiores podólatras do, sim, senhor, de Hollywood. Inclusive, eu acho que ele só aceitou participar do Drink no Inferno porque tinha que chupar o dedão do pé da mulher lá. Sim. Não duvido nada. Não, mas eu não digo que foi por causa disso, mas eu acho que o Robert Rodriguez colocou: ó, oh, e você vai chupar o dedo da Salma Hayek. Ah! Agora eu vi vantagem. O roteiro não é dele? Ele que escreveu essa merda. O roteiro é dele. Ele que escreveu isso. Não. É, o roteiro é parte dele. Não, cara. O roteiro é parte dele, parte do Robert Rodriguez. É conjunto. Não é só do Tarantino o roteiro do Drink no Inferno, não. Bom, cara, e o que falar da cena do quarteirão com queijo? De por que o quarteirão com queijo só se chama Royal with Cheese na França, por causa do sistema métrico? Cara, é nesse tipo de diálogo que você consegue ver que é um personagem, né, cara? Que isso é um pensamento que talvez deve passar pela cabeça dele, né? E ele vai lá e bota, acho que podia falar, ele pensa na parada, é tipo... Que é outra falando, característica... Tem nada a ver. Passa na cabeça dele. Já vai chegar nisso. Todo filme do Tarantino tem uma frase, um diálogo, ou uma coisa do roteiro que é o Tarantino falando com o público. Tá? A história do Like a Virgin foi isso. A história do Royal of Cheese é isso. A história, daqui a pouco, a gente vai falar do Superman, do Clark Kent no Kill Bill, é isso também. Cara, não tem filme do Tarantino sem um texto tarantinesco. Né? Mostrando a visão do Tarantino. Me responde só uma coisa. Como é que é chamado um Big Mac lá na Itália? Sei lá. Le Big Mac. O que que tem... Le Big Mac na Itália. Se fosse lá Big Mac, eu ainda falava alguma coisa. O Il Big Mac, tudo bem. Le Big Mac é francês, seu animal. Eu falei errado, era na França. Eu falei Itália, foi mal. Ai, mãe de Cristo. Eu tenho uma história muito interessante com Pulp Fiction, porque, como eu disse, né, eu já tinha assistido. Isso foi em 94, né? Em 94 eu já estava na faculdade e eu já tinha assistido, quando eu estava na Escola Técnica de Comunicação, já tinha visto Cães de Aluguel. E como foi um filme só, e eu vivia pra lá de informado em estudo, etc e tal, o Tarantino ainda não tinha aquela bagagem de ser o Tarantino e tudo mais. O filme que estourou ele no mundo realmente foi Pulp Fiction. Mas eu fui apresentado ao Pulp Fiction quando eu estava na faculdade, justamente. E é muito engraçado você ver que o pessoal não tinha, pelo menos o povo aqui no Rio de Janeiro, naquela época não tinha tanta noção do que podia ser feito com o cinema em termos de comunicação, porque o pessoal se ligava nas coisas mais imbecis do mundo. Eu, por exemplo, fui apresentado a que havia um filme do Tarantino, que é que todo mundo estava falando, porque um camarada lá, um colega lá da faculdade, veio falar para mim: cara, eu vi um filme muito louco. Qual filme? Não, é Pulp Fiction, um filme legal. Porra, maluco, tem um cara que esconde o relógio no cu. Você tem que ver esse filme. Eu vou te ser sincero que ele não. Ele não chamou minha atenção nesse momento. Ah, mas chamaria a minha. Maravilha. Você tem que notar que o povo, o afegão médio brasileiro, assim, não tem uma cabeça muito criativa para pensar nas coisas. Eu demorei para assistir Matrix, porque quando eu perguntei para um cara também da faculdade, já estava na segunda faculdade, sobre o que o filme era, ele me falou que era sobre um bando de gente que viajava no tempo pela linha telefônica. Eu não quis assistir o filme, porque eu achei idiota. Sério? Pela linha telefônica. O cara me descreveu Pulp Fiction dizendo que um cara enfiava o relógio no cu. Eu não fiquei com vontade de assistir. Pra você ver como é que o Tarantino ele é um tanto um roteirista quanto um diretor foda, né, cara? Porque já no segundo filme do cara, o cara conseguiu trazer o Bruce Willis, irmão, pra fazer o filme. Não é qualquer um, não, cara. O cara trouxe Bruce Willis pra fazer o filme. Cara, mas o Tarantino, se tem uma coisa que a gente pode falar sobre o Tarantino, é que ele é muito bem relacionado, cara. Ele sabe. É. Ele sabe fazer amigos e influenciar pessoas. Então, Sara, agora que a gente tá falando do Fiction, eu posso falar. É, você tinha perguntado se a personagem da. É isso mesmo? Uma turma. Isso, obrigado. Ela era a mesma. Ela era a Beatrix Tip. Beatrix Tripp. Ih, caraca. Eita. Fala a noiva, vai. Ela era a noiva no Kill Bill. Não é, na verdade, é... sempre foi o codinome dela. Isso. É, não era porque, nesse filme, a Mia, que é o personagem da Uma Thurman, ela tentou dirigir um... Ela participou de um piloto de uma série que não foi pra frente, que era uma agente de uma liga de assassinos, né? Era tipo era, o Charles Angel, só era, com facas e porradas. Force Five. O nome isso. Isso, que é referenciado no Kill Bill, que é aquela liga onde a noiva participava antes de abandonar tudo e ter aquele, toda aquela tragédia que você já sabe que rola. Então ela é meio que citada, sabe? Aí pode-se dizer que talvez o Kill Bill poderia ser uma série no mundo do Pulp Fiction, talvez? Um filme no mundo do Pulp Fiction, quem sabe? É uma das teorias que existe, né? Se é a verdade ou não, acho que nem o Tarantino sabe. Eu só acho que não era. Eu só acho que não era. Peraí, pensador, fala. Desculpa, eu só acho que não era a mesma personagem, porque ela deixa bem marcado no Pulp Fiction que a personagem dela tinha uma piada por episódio. Se tem uma coisa que a Uma Turma não faz em que o Bia contar uma piada em nenhum momento. É verdade. É, e também tem a parte do Samuel Jackson, né? Agora, você sabe por que o nome Pulp Fiction, né, Nerdmaster? Sabe de onde vem? Provavelmente você sabe. Sei, mas se você quiser falar, brilha, amor. Não, pode falar, por exemplo. Não, amor, brilha, por favor. É, porque Pulp Fiction A Sarah deve saber também. Acho que todo mundo aqui deve saber, né? Que Pulp Fiction eram aquelas revistas vagabundas que tinham antes da... Agora, deixa eu ver, eu li. Eu acho que o filme abre com essa explicação. Sim. Ele abre com essa explicação? Sim. Ele abre e não começa já na conversa? Eu não lembro disso. Ah, então deixa quieto. Então, você fala no filme, então não tem por que eu falar. Eu não lembrava disso. Não, sério, pra mim já começava na conversa do Quarteirão com Queijo lá no carro. Eu não lembrava dessa cena. Não, o filme começa com o casal de assaltantes na lanchonete. Ah, eles falando, e eles falando justamente o que eram as revistas pulp da década de 50, 60. Bom, tá bom. Então vamos seguir viagem. Jack Brown, 1997. Até agora, o único dos filmes do Tarantino que não é roteiro do Tarantino. É roteirizado em cima de um livro. E por muitos considerado, inclusive por mim, como o mais fraquinho dos filmes do Tarantino. Tem as coisas do Tarantino nele? Tem. Pelo menos uma coisa ele não tem. Não linearidade. Pelo menos o Jack Brown é linear o tempo todo, graças ao bom Cristo. É, mas a timeline... ele é meio lento. Eu acho que eu não considero um problema, eu não acho que seja um filme fraco do Tarantino, por sinal é um dos que eu mais gosto dele, porque ali é o Tarantino, tendo não roteirizado o filme, ele tá fazendo uma homenagem ao cinema de Blaxploitation, que tinha... esses andamentos e essas personagens. Inclusive, a própria Pam Grier, que é a atriz principal, cuja carreira ele também trouxe de volta aos holofotes, ela fazia esses personagens durante a época em que o Blaxploitation estava em moda, assim, nos anos 70, se não me engano, 60, 70. Cara, eu acho que a gente não tem muita coisa a falar sobre Jack Brown. É um bom filme, a temática é interessante, a história do contrabando de armas e de drogas e do dinheiro também. O Samuel Jackson matando a pau, a Pangria foda pra caralho também nesse filme. A Bridget Fonda de Bruna Surfistinha é sensacional, cara. Muito o bom. O Robert De Niro com poucas falas, cara, maravilhoso. O Robert De Niro, ele queria ter feito o papel que ficou pro Michael Keaton, de policial. E justamente pela pouca quantidade de falas é que o Tarantino botou ele pra fazer o pandeiro que quase não fala. Eu não sabia disso. Sensacional, cara. Muito bom. Deixa só. Tem um fato muito curioso sobre Jack Brown que eu tenho que compartilhar, né? O ator principal, Oh, meu Deus, eu não tô lembrando o nome dele agora. O cara que faz o da Cherry... Acho que é Robert Foster. Robert Foster, muito obrigado. Ele também era um ator muito famoso nos anos 70 e que tinha caído no obscurantismo que o Tarantino resgatou. E como o pessoal não estava acostumado, e o Tarantino é muito fã do Robert Foster, ele, como não estava acostumado, os outros atores não estavam acostumados com ele, o Tarantino sugeriu de passar um festival de filmes do Robert Foster para eles entenderem. O problema é que o Robert Foster tinha feito um filme de ficção científica nos anos 70, em que grande parte do filme ele aparecia no frontal. Então o Robert Foster chegou para o Tarantino e falou assim, olha só, desculpa aí, cara, mas aqui é uma coisa meio sensível e tal, assim, chamou no cantinho do estúdio, aquele filme ali, você podia não passar ele, ah, não, pode deixar, diz que ele virou de costas, pegou um megafone e berrou pro estúdio inteiro, quem quiser ver o Robert Foster pelado, venha pro estúdio agora. Meu Deus, que maldade. Garantina, coisa. Ai, cara, isso é muito bom. Eu acho que nesse filme, né, Nerd Massa, duas coisas que é pra destacar é só a trilha sonora desse filme, que é fora pra caraca, né? Uhum. Esse filme acho que é a melhor coisa do filme, que é muito bom mesmo. Que total ele recata... anos 70, né? Total anos 70. Eu acho engraçado que nos filmes, os anos 70, pelo menos a trilha sonora, não é tão referenciado, né? Não é tão lembrado quanto as outras épocas. Mas o Tarantino só colocou trilha sonora dos anos 70, que eu achei incrível, achei muito bom. E o cabelinho do Samuel Jackson, que tá muito escroto nesse filme. Foi um susto, cara, quando eu vi a barbinha e um cabelinho. Ai, cara, é sensacional mesmo, muito bom. Bom, então, seguindo viagem, vamos agora para Matar o Bill. Volumes 1 e 2, 2003 e 2004. Já que o Tarantino considera um filme só, vou falar dos dois numa patada só, né? Não vale nem a pena a gente comentar cada filme separado. Cara, o Kill Bill, é um dos meus Tarantinos favoritos. Não é o meu Tarantino favorito, mas é um dos. Cara, tá no top 3 fácil. Cara, eu adoro. Dos meus Tarantinos favoritos. Fala, Sara, destrincha o amor que eu sei que você tem pela mãe. Tipo, cara, foi um dos primeiros filmes, foi literalmente o primeiro filme que eu vi do Tarantino. Foi um dos primeiros que eu vi com personagem feminina fazendo a merda, porque o que a Beatrix Kiddo faz do início ao fim é, tipo, não é... Fora essa coisa de empoderamento, bibi, bobó, papi, mas eu falo do que a vingança pode fazer alguém a se mover. O que a tocar no que a pessoa mais ama pode fazer a pessoa fazer pra poder arrumar. Cara, uma das cenas que eu acho mais foda dela é quando ela luta contra uma das colegas dela da equipe de assassinato que ela fazia parte. E a mulher, tipo, tava casada, tinha filha e tudo. Cara, a cena, tipo, as duas quebrando no pau, chega a menina da escola. Aí tá, a menina entra, as duas com aquela cara mais lavada do mundo, tipo assim, oi, tudo bem? E pior, com a cara toda alanhada, né? Toda arranhada, a menina só passa e aí a mulher fala, não, vai pro quarto, né? Sai. Cara, o jeito que, tipo, a Beatrix para, ela não faz nada porque a menina tá ali, porque ela tá fazendo tudo por conta da filha dela. Tanto que ela vira pra mulher e fala, com a sua filha eu não vou fazer nada, mas você tá tendo a vida que eu sempre pensei você destruir. Eu, caralho, ela vai arregaçar essa mulher toda. E foi o que ela fez, matou e tudo, mas ela deixou claro, a vingança dela é pra com ela. Ela não ia fazer nada contra a menina. Tanto que depois ela chega na menina e fala, ó, matei tua mãe, ok, eu sou a culpada. Quando você crescer, se você quiser vir pra cima de mim e se vingar, fica com vontade, minha filha. Então, cara, ela deixa bem claro, se você quiser vingança, eu vou estar te esperando. Eu falei, caralho! Vem tranquilo, vem tranquilo. Não, tipo, foi aquilo, cara, ela fez a merda, ela matou a outra, ela matou. Ela fez a justiça dela, a vingança dela, pelo menos para com aquela personagem. Mas ela teve honra. Sim, não. Cara, uma coisa que a gente não pode tirar da noiva é que ela manteve a honra dela intacta. Na verdade, desde quando eles faziam parte daquele grupo de assassinatos no qual ela casa com o Bill e tal, ela sempre demonstrou ter honra. Ela não era degenerada, maluca como os demais. Porque todo mundo ali, você parava pra pensar, a galera ali, todo mundo tinha algum distúrbio muito louco. Ela era a menos insana da galera. Mas também ela foi a mais afetada, porque todo mundo fudeu com ela. Alguns até na vida real. No sentido literal ou no sentido literal? Oi, pensador, pode falar. Alguns até na vida real, tipo Michael Madsen, que nesse período do Kill Bill ele já estava afundadão em drogas e bebedeira e tudo mais, e foi uma tentativa também do Tarantino de fazê-lo voltar a brilhar e infelizmente não deu muito certo. Ele morreu depois, não foi? É outra, cara, são eu não dois, sei se ele morreu, são não. Dois atores. Foi ele que foi olha só, são dois atores. Peraí. São dois atores que o Kill Bill trouxe de volta com o Kill Bill, né? Que o Tarantino trouxe de volta com o Kill Bill. O David Carradine, que estava sumido em Hollywood, e o Michael Madsen. É, mas o Michael Madsen eu acho que não morreu, não. O que foi encontrado morto foi o Bill, foi o David Carradine. O Carradine. Segundo meu querido amigo, o Douglas, o exumador do podcast, ele morreu devido a uma operação masturbatória malfadada. Mas, cara, o ator do Bill já tava velho, tanto que ele é morto no final do segundo filme. Então, cara, tipo... Eu não iria esperar um Kill Bill volume 3 com o Bill, até porque, cara, tipo, outra coisa, a evolução da personagem. A Uma Turma, eu não sei se ela já era uma atriz antiga, mas eu sei que o estouro dela não foi com o Bill. Não, foi não. Ela já era bem conceituada. Pra você ter ideia, o primeiro filme da Uma Turma, que ela já brilhou pro mundo nesse momento, a primeira aparição dela no cinema foi em As Aventuras do Barão Munchausen, onde ela faz Afrodite. Depois eu vou pesquisar, porque se não me engano, ela ficou bem estourada por conta do Kill Bill. Ela já era estourada, Sarah. Ela ficou bem hypada mesmo. Agora, entra o fato, eu via fitas cassetes por conta do meu pai. Agora, eu quero pedir, inclusive, ao senhor Jorge Firefall, como meu querido editor, uma salva de palmas virtuais para dona Terry Hanna no papel de Ellie Driver. Maravilhoso. Puta que me pariu como esta mulher atuou bem para um caralho. Ela é foda, ela é o ódio em pessoa. Né? E a dela, um dos maiores memes desse filme, que é, como o Wallace já fez, o assovio do inferno, né? E, por favor, Jorge, bota aí o assovio do inferno para os ouvintes. Né? Todo mundo conhece esse assovio. Cara, mas a personagem, para mim, a Ellie Driver, ela foi mais antagonista do que o próprio Bill para com sim. A Ellie. Não, sim, isso com certeza. Tá, ela foi a antagonista do primeiro filme, então pra mim eu acho que ela teve um peso maior de intriga e treta com a Beatrix do que o próprio Bill, porque o Bill, tipo, a gente sabia da existência do personagem, tinha pequenos flashes com ele, pra no final a gente ver ele em ação, etc e tal. Só e que a Ellie Driver... Ah. Não, pode falar, eu achei que você tinha acabado. Não, só que a Ellie Driver, ela foi, na minha opinião, mais antagonista. Além, como eu falei, o crescimento da personagem Beatrix Kiddo também durante os dois filmes foi maravilhoso. Eu digo mais, Sarah, eu digo mais. A Ellie Driver era a rival da Beatrix Kiddo. Era verdade, elas duas eram rivais. A Ellie Driver morria de inveja da Beatrix, e a Beatrix ela saía por cima até chegar ao ponto dela casar com o Bill. Porque acho que ela casar com o Bill foi onde a coisa desgraçou. Mas antes dela casar com o Bill, ela era totalmente respeitada e ninguém queria bater de pau. Mas o que aconteceu? Ela casou com o Bill e todo mundo, você deu pro chefe. A Ellie Driver, ela era tão rival da Beatrix Kiddo que ela chega a matar o Michael Madsen por ele ter tirado dela a chance de matar honradamente a Beatrix Kiddo, né? Sim. Cara, e só tem cena memorável. E personagem. Peraí, para. Só tem cena memorável nos Kill Bills. Cara, é uma cena memorável atrás de outra. Ah, o treinamento com o Pai Mei. Isso que eu falo, Pai Mei. Os 88 malucos, a briga com os 88 malucos. Coisa toda, velho. Não, outra coisa, a Ellie Driver acho que foi o único momento de possível honra dela foi querer matar a Beatrix de forma honrada, porque fora isso ela era babaca pra um caralho e desonrada demais. Você quer saber uma coisa interessante? Quando a Beatrix descobre o jeito que ela matou o pai May, Você quer saber uma coisa interessante, né, Edmar? O pai May, que poderia ter ficado muito escroto, ainda bem que não aconteceu. A ideia original do Tarantino era que ele dublasse o pai May pra poder fazer referência a esses filmes asiáticos, com uma dublagem mal feita. Tela Clef. Muito bom. Então, ele queria dublar o pai May, mas graças a Deus ele mudou de ideia, cara. Show, o cara com a voz da ator mesmo. Ia ficar uma tosqueira sem tamanho. Ficou sensacional, ficou maravilhoso. O Kill Bill 1 é delicioso, o Kill Bill 2 é maravilhoso. Aí, como a gente falou já antes, tem aquele papo brabo, que é o papo tarantinesco do Clark Kent ser o disfarce que o Superman é, que é a persona de verdade. Cara, e outra coisa, eu tenho que fazer ao final. Eu acho esse papo é um dos poucos papos lúcidos do Tarantino que ele bota nos filmes dele. Todos os papos dele são lúcidos, Wallace. São porra loucas, mas são porra loucas lúcidas. Né? Não, e outra coisa, tem que fazer menção também ao final de Kill Bill, porque, cara, aquele golpe dos 7 pontos que ela faz no Bill, que coisa linda! Deus do céu! Eu lembro que quando eu vi o segundo Kill Bill e ela faz aquilo, eu fiquei, caralho. Ela só me fala, se você der tanto certo, você morre. Bichona. Cara, até mesmo e o plot twist, né? E o plot twist dos plot twists, que a história toda foi motivada pelo fato de que a noiva tinha perdido a filha, né? Que a filha tinha sido morta, e que na verdade não, a filha estava viva sendo criada pelo Bill. e o Bill tinha inventado toda uma mentira sobre a Beatriz, que eu não lembro qual que era agora. Agora, vocês faz tempo que vocês não lembram que vocês viram esse filme, eu aposto, né? Vocês lembram que a Beatrix, o nome dela não é citado em nenhum momento na parte 1 do filme? Inclusive, toda vez que cita o nome dela, eles dão um jeito de bipar o nome dela? Tipo, sim. Não é um bip, né? Mas é um bip, na verdade, sim. Só chamam ela, às vezes, o Bill se refere a ela em um dos flashbacks como Kito. Mas no Japão isso pode ser dado como garoto ou coisa do tipo também. Mas ele tá falando o nome dela. É muito maneiro isso, cara. Eu achei isso muito interessante. Ele é referenciado só como a noiva no primeiro filme. Que é o codinome dela. Então, uma coisa que a gente falou, que o Tarantino ainda até fala que esse filme era pra ser um filme só, de fato era mesmo. Ele gravou os dois filmes como um filme só, só que acabou que ia dar um filme mais de 4 horas e meia, e como ele não queria cortar nada do filme pra poder lançar no cinema, ele decidiu dividir o filme em duas partes, e a sacada dele foi filmar os dois filmes de uma maneira diferente, né? E são um filme diferente. No primeiro filme tem mais pancadaria e ação, e no segundo é mais focado no desenvolvimento da personagem. Acho bem, bem maneiro também. Mas até no primeiro filme. No caso filme da Beatrix Kido, o codinome dela. Peraí. No caso da Beatrix Kido, o codinome dela da organização era Black Mamba, né? Isso, era. Eu tô pensando. Não, era Black Mamba. Não, era Black Mamba. Aí depois virou a noiva, Sarah, por fala. Conta dela ter casado com o Bill. Sim, lógico. Vocês acham que aquele personagem Samuel Jackson faz na igreja, ele era o mesmo cara do Pulp Fiction? Porque no final do Pulp Fiction a gente vê que ele se redime, né? Ele quer sair daquela vida e tudo mais. Não. Ele é descendente do personagem do Samuel Jackson no Django, do Django Livre. Ah, é? É, tanto que ele tem o mesmo sobrenome. Ele tem o mesmo sobrenome do personagem. Não é o mesmo nome, mas é o mesmo sobrenome. Olha aí, é verdade. Tá aí. Ok. É, coisas do Tarantino. Do Tarantino. Eu não tinha pegado. Não fui eu que inventei essa história, tá? Essa história foi só o Tomé. Seu Jorge. É lógico que esse vídeo do Tarantino's Mind vai estar linkado aqui nos links relacionados, porque, gente, pelo amor de Deus, se você nunca viu esta merda deste filme, deste vídeo, Cara, é de louco, é uma coisa de louco. Mas deixa, não vou estragar a brincadeira, não. Assista o vídeo depois de ouvir aqui esse episódio do Paraná. Bom, podemos seguir viagem? Então vamos lá. Próximo, a prova de morte. Death Proof 2007. Segundo eu contei pro Koala, assim, off, agora eu tô botando a conversa aqui, o Death Proof era parte do Tarantino dos projetos chamado Grindhouse, em que ele e o Robert Rodriguez, cada um fez um filme, entre aspas, merda, um filme B, um filme safado, que eram apresentados juntos numa sessão chamada Grindhouse com falsos trailers no meio do caminho, certo, pensador? Corretíssimo. Você viu esses filmes numa sessão Grindhouse ou foi só um separado do outro? Não, eu vi, na verdade eu não vi, esse foi um dos poucos que eu não vi no cinema. Esse daí eu peguei a fita, peguei o DVD mesmo, quero dizer, a fita. Uma coisa curiosa sobre essa brincadeira do Grindhouse é que todos os trailers que era, como é que foi feita a apresentação do Grindhouse? Primeiro vinha o Death Proof, depois vinha meia dúzia de trailers falsos e, por último, o Planeta Terror, que era o do Robert Rodriguez. Era numa patada só, era tipo, sei lá, 5 horas de exibição para você assistir tudo. Mas isso passou no Brasil? No meio, os tais trailers falsos, entre outras pérolas, tinha Machete, que virou exatamente. Filme. Ou o With a Shotgun, que virou filme. Cara, tem muito filme que era falso trailer que depois virou filme de verdade nessa brincadeira do Grindhouse, cara, é sensacional. Mas uma pergunta, nessa forma que você tá falando, ele chegou a passar aqui no Brasil? Os dois filmes em sequência? Não, nunca foi exibido desse jeito no Brasil. Ah, tá. Achei que tinha sido. Não. E por muito tempo, isso é que me deixa puto de raiva, e durante muito tempo, só havia o Planeta Terror disponível em DVD. O A Prova de Morte não tinha sido lançado em DVD no Brasil durante muito tempo. Só depois de muitos anos é que o A Prova de Morte foi lançado em DVD no Brasil, cara. O que me deixou muito puto durante muito tempo. Eu acho interessante no Prova de Morte... que ele é um exercício, ele na verdade são dois filmes, se vocês notarem, eu acho muito legal isso, porque sim, ele fez num filme sim, só uma franquia de dois, porque ele tem o primeiro que mostra o assassino, o atropelamento das meninas, atropelamento não, acidente de carro provocado pelo psicopata e etc e tal, e até a metade do filme ele tem aqueles defeitos próprios do Grindhouse, né, os defeitos de filmagem, a sujeira que aparece na tela, o granulado, etc e tal. E a segunda parte do filme, da metade para o final, que tem, nos tempos de hoje, as meninas modernas e tudo mais, que tem a conclusão do filme, ele perde justamente isso. É como se fosse uma franquia, um filme feito muitos anos atrás, de repente nos anos 70, 80, e o outro feito na era moderna para continuar a história. E a transição que faz entre os dois filmes é numa cena do estacionamento que está em preto e branco, né? Essa é um filme que fica em preto e branco. É bem interessante mesmo. E eu acho que... Só a guisa de curiosidade, os 5 trailers mentirosos de mentirinha que apareceram foi Machete, que depois virou filme, Werewolf Women of SS. Maravilhoso. Eu queria muito que isso tivesse virado filme, cara. Puta que pariu. Que foi a contribuição do Rob Zombie pros trailers do Grindhouse. Foi esse Werewolf Woman of SS. E possivelmente a única coisa boa que o Rob Zombie fez de bom na vida. É, né? Eu acho ele um diretor de merda. Don't, que foi a contribuição do Edgar Wright pro Grindhouse. O Thanksgiving, do Eli Roth, e o Robo with a Shotgun, que também virou filme, cara. São trailers sensacionais, pô. Puta que pariu, muito bom mesmo. Muito bom. Bom, mas uma coisa que vocês falaram, que parecem dois filmes, porque a ideia do Tarantino foi fazer isso. A ideia do Tarantino pro Death Proof o Death Proof era um filme sobre o Stunt Mike, né, Stuntman Mike. Quem era o que fazia o Stuntman Mike? Kurt Russell. Kurt Russell, obrigado. Que era só sobre isso, era o filme, era sobre o Sandman Mike. Só que no meio da produção, a produtora faliu e o filme ficou às moscas. Aí uma outra produtora veio, comprou os direitos do filme, aproveitou o que já tinha sido filmado e filmou depois a parte com as garotas e o resto do filme que a gente conhece. Então, a ideia é que é um filme duplo. É um filme meio a meio, metade feito por uma produtora, metade feito por outra. Não, isso aí também, desculpa, Qualas. Isso daí também é uma homenagem do Tarantino a um caso em que isso aconteceu de verdade, que, aliás, é um dos piores filmes de terror da história da humanidade, que é o Monster a Go-Go. Eu adoro Monster a Go-Go, cara. O filme adoro. Tinha sido feito, acho que, meia hora de filmagem, e a produção foi encerrada porque o estúdio faliu, e aí um cara que comprou o estoque de filmagem que sobrou do estúdio pegou e falou, eu vou fazer isso aqui funcionar, e fez um dos piores filmes da humanidade. Não funcionou. Ah, tadinho, não é tão ruim assim. Ah, merda. Pede pra caraca. Pede, mas eu gosto. Olha, eu sabe o que eu sinto vendo A Prova de Morte? Dentre esses nove filmes que a gente tá falando do Tarantino, ele e o Jack Brown são os dois mais fraquinhos. Não são filmes ruins, pra deixar claro. Não são, tá, eu era uma vez em Hollywood também, eu não gosto muito. Mas enfim, não são filmes ruins. Mas eu não gosto muito. Eu sei que eu vendo A Prova de Morte, o Pensador, eu sinto que tem mais coisa do que eu tô conseguindo ver, sabe? Talvez só porque eu não entendi tanto de cinema, eu não consigo pegar mais as outras referências que o Tarantino faz, sabe? Eu vejo que ele é um filme mais denso. Ele é um filme que quem manja de cinema mesmo, quem manja de filmagem e tudo mais, vai se divertir vendo mais do que eu me diverti assistindo. Não que o filme seja ruim, apesar daquele final ser total qualquer coisa também, né, cara? Muito bom. E foi ruim de propósito. Não, tá? Sim, claro. Foi, claro. As meninas pulando, comemorando com o escrito The End no final, puta que pariu, cara. O próprio filme também é uma homenagem muito grande, e eles mencionam isso várias vezes, ao filme Vanishing Point, que é um filme muito legal dessa época. Acho que ele veio para o Brasil com Ponto de Fuga. E é a história de um motorista louco que sai, não ao contrário de ser um assassino, como no caso do Stuntman Mike, do Kurt Russell, ele simplesmente pega o carro e sai dirigindo, feito um louco pelo país, e ele é considerado ilegal pelas autoridades e é feita uma caçada humana para encontrá-lo. Cara, no Brasil, Vanish Point é Corrida Contra o Destino. Porra, muito obrigado, cara. Eu acho que a ideia do Kurt Russell dirigir um carro de como é que fala mesmo? De dublê. Sim. Um carro de dublê que é muito maneiro, porque é, de fato, é igual ele explica no filme, né, cara? A pessoa que tá dirigindo o carro, ela não tem perigo de se machucar. Apesar de não se machucar tanto, não perder a vida. Porque o carro ele é reforçado só ali, né? Mas quem tá nos outros lados do carro, se tiver lá dentro, numa batida, pode se fuder. E ele usa o carro como uma arma, cara. Inclusive, eu acho muito legal os policiais rosquinhas falando sobre isso, que o cara não manjou que o Kurt Russell usou o carro como uma arma, que ele sabia que o cara era um assassino. Ele fez de propósito, fez pra matar as garotas, inclusive. A cena que mostra as garotas morrendo, que é braço pra um lado, o carro passando, porra, muito fora bom. Do carro passando na cara da mulher, desfazendo o rosto da mulher, e tudo aquilo ali foi puta que pariu, né, cara? Violência, gore, pesada, né? Mas eu acho muito engraçado os policiais rosquinhas vendo isso e sabendo que de fato era uma arma, mas eles falando assim, eu poderia fazer, ir atrás do cara, mas nesse mesmo tempo que eu poderia ir atrás do cara, eu poderia estar vendo um filme em casa. Então, vou ver o filme mesmo. E mais uma vez, eu quero trazer para o palco uma salva de palmas virtuais para todas as meninas dessa parte do filme, mas uma em especial, que cara, foi do caralho, a Zoe Bell. Puta merda. Não, a Zoe Bell. Além de estar gostosíssima no filme, né? Puta que o pariu. E aí eu já puta não sei o pariu, cara. É, a Zoe Bell, ela é, mas é a dublê da Uma Turma oficial, né? E ele deu a ela, e ela começou, sim, a carreira de atriz dela, se eu não me engano, também por esse filme. Não, sim, sim, foi. Vamos definir isso. O Tarantino, ele literalmente ou consegue fazer a pessoa explodir, trazer de volta, ou fazer estabilizar mais do que ela já estava estabilizada. O Tarantino tem uma... produtor foda, né, cara? Ele consegue realmente, por exemplo, tem diversos, a gente não citou isso nos filmes anteriores, mas tem diversos filmes que ele recusou atores grandes pra poder pegar essa galera que não é tão conhecida assim. tipo em Pulp Fiction, quando ele recusou, agora eu não lembro quem, ele recusou um ator grande e ele decidiu ficar no lugar o John Travolta. Ele tinha recusado um ator antes, que o ator queria o papel que o John Travolta pegou no filme. Mas ele recusou e falou, não, eu quero o John Travolta. Cara, e olha uma coisa, uma curiosidade que eu acho que a gente está deixando passar batido. Sabe o que, que mais me explodiu cabeça no, na Zoe Bell, no, no A Prova de Morte? É que ela tá fazendo papel, sabe de quem? Dela, Zoe Bell. Sim. Ah, olha! Ela tá, caraca! Ela tá fazendo. Ela tá fazendo as herself, ou seja, como ela mesma. Ela é, é a Zoe Bell no filme. Caraca, sério que eu não tinha notado, até você falar agora. Caraca, é verdade. Olha aí. Porque veja, ela é uma. Ela ainda é, né? Uma dublê e ela tá fazendo o papel de uma dublê no filme. Exatamente. Ela era uma dublê. Então, cara, ela é Zoe Bell. Tanto que ela tá acreditada no filme como Zoe Bell. Zoe Bell fazendo Zoe Bell. Você sabe que o Tarantino, ele fala que. Olha só, eu vou explicar a frase pra não parecer que eu tô falando que o Tarantino não gosta do A Prova de Morte. Ele diz que nos filmes que ele dirigiu, A Prova de Morte é o mais fraco. Você vai parar em Plutão, hein? A Prova de Morte é ótimo. A Prova de Morte, ele é o mais fraco que ele dirigiu na visão dele. Não que seja um filme ruim, é só o mais fraco que ele dirigiu. E que ele também tem uma teoria que a cada filme ruim que um diretor dirige, ele cancela dois filmes bons. Mas ele falou, ele até fala que se ele tivesse que se aposentar e com esses filmes que até o momento que ele tinha dirigido, acho que ele falou isso na época do Bastardos Inglórios, se não me engano, ele estaria feliz porque se A Prova de Morte foi o mais fraco que ele fez, então puta, ele só mandou bem a carreira dele inteira. É. Vamos aí. Dele ter falado isso sobre o Bastardos Inglórios é porque, apesar desse hype todo, Bastardos Inglórios foi o primeiro filme do Tarantino que realmente deu lucro. Foi? Que deu lucro pro estúdio, é. Eu não entendo muito bem essas matemáticas do porquê e como isso aconteceu devido ao hype do Tarantino como diretor no mundo inteiro e etc. Mas, na verdade, é oficial que o primeiro filme dele que não deixou o estúdio no vermelho foi o Bastardos Inglórios. Até porque o Tarantino, ele é muito aplaudido e muito comentado pela galera da crítica de cinema, né, cara? A Sim. galera, o mais povão e tal, não reconhece muito Tarantino até nos dias de hoje. Por exemplo, a minha família foi assistir o Oito Diadas, eles acharam chatíssimo, enroladíssimo, porque o filme é demoradíssimo. Eu assisti ele no cinema com a minha namorada na época que ele saiu. Mas a galera que... Mas na sessão que eu assisti, eu vi gente levantando e saindo na minha sessão, sabe? Porque o filme realmente, ele dos filmes do Tarantino, eu acho que o Oito Diados, ele é o que mais... Não que isso seja um filme, torna esse filme ruim, de maneira alguma. Mas ele é o que mais tem diálogo e é o mais arrastado, né, cara? Porque ele usa todo um cenário só e tudo mais. E o filme inteiro é cortado pelos diálogos e tal. Mas... Eu não me perdi de estar falando da... Isso foi muito Tarantino também, cara. Muito obrigado por isso. Não, mas eu fico imaginando o que acontece na cabeça das pessoas, o que aconteceria se o Kubrick tivesse vivo, se obrigasse alguém, se ele lançasse um novo 2001, assim, ritmo lento, como é que as pessoas iam reagir, cara? É impressionante, não importa se o filme é lento ou se o filme é rápido, porra, nem todo filme precisa ser rápido. É a mesma coisa que você querer fazer um drama sobre velhinhas com a velocidade de um Velozes e Furiosos, porra, qual o sentido disso? É verdade, exatamente. Cara. Exatamente. Verdade. Bom, então vamos aí dar continuidade. Depois você corre demais com a história e o povo fica. Ai, mas correu, ficou ruchado. Eu acho Bastardos Inglórios. Na época que. Agora falando de Bastardos Inglórios, Jorge. Vou dar uns Bastardos Inglórios, hein? Vocês assistiram Bastardos Inglórios no cinema? Bastardos Inglórios. Cinema? Uhum. Não, eu vi em DVD. Esse eu também vi em DVD. Mas você notou alguma diferença desse filme pros outros filmes do Tarantino, cara? Olha só, eu sou meio suspeito pra falar isso, porque eu vejo como o Tarantino, cada filme que ele faz, ele tá homenageando, ou como vocês me falaram lá no início da gravação, que ele tá roubando na cara dura. Né? O próprio Bastardos Inglórios, ele é possivelmente um dos filmes menos criativos dele, e ele tá homenageando um filme extremamente trash antigo, no qual um grupo de mafiosos dos Estados Unidos recebe o contrato da máfia de matar o Hitler. E eles vão vestidos de soldados para a Segunda Guerra Mundial para fazer isso. É um filme trechérrimo, antigo. E o que ele está fazendo no Bastardos Inglórios é emular esse filme. Então, assim, quando a gente fala assim, teve uma diferença, é porque ele está fazendo aquele cinema daquele filme, entendeu? Bom, achei que tinha sido uma homenagem ao quanto a tua internet é uma merda. Também. Então tá agora, olha só, vocês estão falando de Bastardos Inglórios, né? Já comentaram alguma coisa a respeito do Christopher Watts? Não. Então me permitam agora, porque Bastardos Inglórios é o meu filme Tarantino favorito de todos. E por conta de uma pessoa só, Christopher Waltz no papel do Coronel Hans Landa. Cara, puta que o pariu de ator bom para um caralho. Ele é muito bom. Ele é maravilhoso. É foda, ele é foda demais, cara. Ele é foda demais. Não, tá só a cena inicial do filme, que é ele lá no, na fazendinha da família da Xoxana, que ele tá... O revoir, Xoxana! Que ele fala em francês para que os americanos que estão escondidos no porão não entendam o que ele está falando. Ele fala inglês. Ele fala inglês para os judeus. Para os judeus, que são judeus franceses que estão no porão, e ele está falando em inglês para que eles não entendam. Isso. Cara, é de uma sutileza. Eu diria até de uma malignidade. Essa cena especificamente, ela é foda desse jeito, porque ele tá fazendo uma junção praticamente impossível, né? Ele tá juntando Sérgio Leone com Sherlock Holmes. Essa cena, cara, é um western total, né, velho? É muito boa mesmo. É 15 minutos de western. O Hans Landa, ele faz tipo o Sherlock Holmes do mal. Até o cachimbo que ele fuma é o cachimbo do Sherlock Holmes. Sim. E o que ele tá fazendo é isso, misturando e jogando Sherlock Holmes no faroeste do Sérgio Leone. E você fica numa tensão que nos 15 minutos é como se você sentasse, você perdesse, se você segurasse o fôlego junto com a família. Como se você estivesse lá no meio dos judeus ali embaixo, cara. Eu vou te explicar melhor. O banco do cinema sofreu uma mordida. Cara, quando ele pede o copo de leite e tudo mais, você vê que a câmera vai girando em torno do copo do leite. Cara, é muito bom, cara, aquilo. Não girando no sentido real. Sim. Eu acho essa cena um destaque fora. Puta que pariu, cara, é muito bom mesmo, velho. E o Brad Pitt nesse filme também, cara, né, velho? Vamos combinar, e né? Não, todos os personagens estão sensacionais. O Brad Pitt com o Tenente Aldo Raine é sensacional. O Eli Roth como o Donny Donowitz, né? O urso, né? Que é o... O urso judeu. O urso foda, judeu. O único erro... O Fassbender também. O que eu acho que esse filme tem, e ele tem foda, é justamente o Eli Roth. Assim, que, apesar de... da mítica em torno do Bear Jew ser fantástico e tudo mais, o Tarantino nunca devia ter deixado ele abrir a boca, porque ele é um ator de merda, cara. As poucas horas que ele tem no filme são sofríveis. Mas você sentiu... Olha só, gente, assistindo o Bastardos, você sentiu algum um pouco de barriga durante o filme? Como? Não. O barriga que eu digo... A parte em que tem... olha só, onde eu vi uma barriga é na parte em que tem o Michael Myers. Eu senti um pouco de barriga nessa parte. Pode ser. Ele pouquinho, é o oficial britânico, né? Uhum. É, o oficial britânico lá no... Aquela cara do bar que os bastardos são pegos porque o cara pede o drink de forma diferente e tal, eu senti um pouco de... Ela arrastada um pouquinho naquela cena. Todo filme do Tarantino tem um pouquinho de arrasto, Wallace. Essa cena é a cena do diálogo tarantinesco deles falando sobre diálogos aleatórios no meio do negócio. Quem sou eu? É, exatamente. Não, que, aliás, a brincadeira do quem sou eu. E é legal que no Bastardos Inglórios, o Tarantino começa com a mania que vai se repetir mais à frente lá no Era Uma Vez Hollywood, em pegar fatos históricos e modificar na maneira dele, né, cara? Cara, mas uma das coisas que eu mais gostei O, não é que ele tenha modificado, foi aquilo que a gente estava falando antes do, do Nerdmaster voltar, né? Aquele filme, esse filme, ele é feito uma homenagem muito grande a esse filme antigão, trash, no qual mafiosos foram contratados para matar Hitler. Eles se embrenham na Segunda Guerra como se fossem soldados e eles vão matar Hitler num contrato da máfia. Então, como é que eu posso dizer? Ele foi feito justamente para isso. Sabe? Não é que ele esteja modificando fatos históricos que depois ele veio repetir. É que o filme pedia isso. Eu entendi que você quer agora dizer. Uma coisa que me fez urrar, não quando eu vi o filme, mas depois, quando eu fiquei sabendo o que aconteceu com esse filme, foi saber que o Tarantino fez uma sessão exclusiva para judeus que tinham sido prisioneiros em campos de concentração, cara. E como que a galera adorou o Hitler morrendo. Porra, muito bom. Cara, assim, é uma lavagem de honra, de alguma forma. É uma vingança, né, cara? É uma lavagem de honra. Eu não digo... Sara, eu nem digo lavagem de honra. Eu digo lavagem de alma. Né? Sim. A cena que me fez urrar, né, no filme foi que eu acho que talvez, principalmente para gerações novas, agora não consigam pegar essa referência, é a parte que a Xoxana tá se preparando para aquela noitada. A música que o Tarantino escolheu para tocar, essa é uma dupla referência, porque a música que o Tarantino escolheu para tocar é Pulling Out Fire with Gasoline, do David Bowie. E tem a ver com a cena que ela vai tacar fogo no cinema, mas ao mesmo tempo, enquanto ela está se preparando, para quem não conhece, essa música foi tema de um filme chamado A Marca da Pantera. Era a música tema do filme do David Bowie. E ela se preparando para sair para a matança, é exatamente o que acontece durante essa música no filme. Eu achei essa referência muito foda. É sensacional. Cara, uma coisa que eu gosto também muito... Uma outra curiosidade boa também é que ele escreveu o papel do Brad Pitt pro Brad Pitt fazer. Mas o Brad Pitt não tava muito... como eu posso dizer? Afim. Não é nem afim. Ele não tava muito achando que seria legal fazer, sabe? O personagem, ele não tava levando muita fé. Ele tava levando muita fé que ele daria certo, apesar de ter gostado do personagem e tal. O que aconteceu? Ele foi pra casa do Brad Pitt, e lá ele ficou alguns dias na casa do Brad Pitt, bebendo pra cacete, cheirando com certeza, bebendo e fumando também, né? E aí, cara, em uma dessas noitadas que eles estavam loucaços, o Brad Pitt falou, quer saber, cara, aceito fazer essa merda, vamos fazer, vai ser irado. E o Brad Pitt gostou tanto da ideia que ele ficou falando igual o personagem dele fala no filme durante a noite toda, cara. Segundo o Brad Pitt, segundo o Tarantino, ele conta numa entrevista. Ele ficou falando... Meu querido, eu só tenho uma coisa... Fala, eu só tenho uma coisa pra dizer pra você. Arrivederci! Ai, que lindo. Cara, a cena da Xoxana perguntando, vocês falam italiano? Não, esse aqui é o segundo cara que melhor fala italiano, eu sou o primeiro, aquele ali é o terceiro. E como é que vocês falam? Porra nenhuma. Então tá, legal. Cara, Corlame, arrivederci, Corlame. Cara, e é muito legal que essa cena, assim como a cena do leite e a cena da torta, momentos antes, você fica tenso igual, cara, porque aparece o personagem do... Muitas mordidas no assento do banco, né? Como é que você falou no começo, eu esqueci. Ai, caraca. Fala pra mim, rápido, em série. Fala aí o nome do ator. Tira essa parte, Jorge, por favor. Não! Qual ator, cara? Desculpa. Qual ator? O Christopher Waltz? Obrigado. Eu te esqueci o nome dele. Nossa, me deu até raiva agora. É porque você vê o Christopher Hawks chegando na... Hawks. Você vê o Christopher Hawks chegando na cena e, tipo, ele começa... Obrigado. Ele começa a cuspir francês perfeitamente, cara. Aí a cara do Brad Pitt é muito boa. Que ele faz uma cara de cu inacreditável pro que tá acontecendo. Porque até então eles não sabiam que o cara sabia falar francês, né? Pô, aquilo é muito bom, cara. E nem era francês, animal, era italiano. Ah, Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá, seguindo. Depois disso, tivemos Django! Que é o Django Livre, Django Unchained, de 2012. O meu segundo filme favorito do Tarantino. Aí o Pulp Fiction chegar em terceiro, né? O Pulp Fiction, não, o Kill Bill chegar em terceiro. porque, de novo, Christopher Waltz, só que dessa vez como um pilantra, caçador de recompensas. Puta, mas caralho, esse cara não existe, cara. Puta que pariu. Tá sempre difícil falar, de pensar falando sobre esse filme, porque esse é meu filme favorito. Agora a gente chegou na porra, sabe? Na série. Cara, eu já falei isso antes, que eu acho foda todas as trilhas sonoras do Tarantino, tanto que já foi, não sei se foi dito aqui, mas eu digo agora, é que o Tarantino, ele geralmente, quando vai escrever os roteiros do filme dele, quando ele tem ideia, ele começa pelas músicas do filme, né? Que aí ele vai imaginando as cenas, que ele vai colocar. É, tanto que no A Prova de Morte, aquele disco que aparece lá na hora que a mulher vai fazer aquela dança sexy pra ele, é o disco, é o toca-disco que o Tarantino tem dele mesmo. Aquele toca-disco é dele. Mas enfim, cara, ele usando o rap pra poder fazer a música, a trilha sonora em um western, cara, em um velho oeste, pô, é demais, velho. Sem contar que, graças a Deus, nossa, Deus é muito bom, não é o Will Smith que tá fazendo o papel do Django, porque ia ser aleluia. Ele. Aleluia. Ia ser ele. Mas, graças a Deus, graças, nem ele. Graças a todos os deuses que as pessoas acreditem. Cara, nem ele e nem o Tarantino ficou feliz quando o Will Smith pegou por fazer o teste do filme. Que bom, cara, que bom, porque ia ser outro filme, né? Mas eu acho esse filme, cara, eu como uma pessoa negra, e vendo esse filme, eu me senti... Eu acho que eu tive um pouco da sensação que os judeus tiveram quando eles viram o Hitler morrer naquele filme. Apesar do Hitler, apesar do nazismo também ter sido com os negros também, né? Mas... não tanto quanto a escravidão foi, né, cara? Que foi uma forma muito pesada. E aquela cena que a gente tem o Django espancando um opressor com um chicote do próprio, puta que pariu, cara. Eu faltava eu jogar pipoca na tela vendo aquilo lá. É, vendo e jogando pipoca junto. E mais um momento, palmas virtuais. Dessa vez para o senhor Leonardo DiCaprio fazendo Calvin Candy. Que puta que pariu. Até no sotaque turista o cara mandou bem para. Ele é muito bom. Cara, o Leonardo DiCaprio é um ótimo ator que durante muito tempo foi. Não é que foi desconsiderado, mas a galera não dava. Menosprezado. Exato, era menosprezado. E ele foi se mostrando um bom ator, um ótimo ator conforme o tempo, e graças a Deus ganhou o Oscar, e acho que isso abriu uma... Foi tipo o Barry, abriu uma linha temporal muito louca. Dessa, né? Não devia contar aqui. Cara, na época do Django Livre, eu cheguei a ler algumas notícias que, tipo, o Leonardo DiCaprio, ele é muito empático e carismático com todo mundo. Ele disse que teve horas que pedia pra parar a gravação, porque ele se sentia mal do tanto que o personagem dele era filho da puta e racista. Ele chegou a pedir desculpa pelo que ele tava fazendo. Aí chegou ao ponto de um dos atores, não lembro qual, virou pra ele e falou assim: não, você não precisa pedir. O que é que tá acontecendo aqui? A gente já soube várias vezes. Mas ele pediu desculpa. Você sabe que, Sara, você sabe que em todos os vilões que o Tarantino criou, ele disse em entrevista que esse em específico é o único personagem que ele odeia de fato, de vilão que ele criou. Ele fala que todos os vilões que ele criou, por mais que seja filho da puta, ele fala puta. Entretanto, esse era o cara que ele odeia mesmo. E é isso mesmo que você falou, cara. O DiCaprio, ele realmente chegou. Ele chegou a conversar com o Tarantino e falou: cara, você não acha que você não tá exagerando, não, cara? Você não tá pegando muito pesado, não? Tarantino, não, vamos gravar aí. Vamos embora aí. Agora, vocês se esquecem de uma coisa. Tem um personagem nesse filme que é mais filha da puta ainda do que o Calvin Candy do Leonardo DiCaprio. Que é a porra do Steven do Samuel Jackson, cara. Sabe o cara consegue ser negro o vilão do filme, e né? Mais racista. Cara, consegue ser negro e mais racista do que o branco. Não, é fora, cara. Ele falando pro... Quando ele fala que o Django vai dormir na casa e tal, ele vira... Esse neguinho aí vai dormir na casa? É muito bom, cara. Eu acho que o personagem do Leonardo DiCaprio era de ser um menino branco, racista, mimado, filho da puta e tudo mais. Mas eu acho que o verdadeiro vilão do filme era o Samuel Jackson. Que inclusive, era ele que comandava aquela porra daquela fazenda escravagista inteira, né? Não, é verdade. Sim. É aquele negócio, né, cara? Você não pode dar. Você pode fazer tudo, você não pode dar poder pro seu porteiro, né? Porque aí vira aquilo ali. Excelente. O caseiro. Poder pro caseiro, né? Vira aquilo ali, olha, cara. Olha só, uma curiosidade, uma curiosidade. Você sabe em quem que o Leonardo DiCaprio se inspirou para fazer o trejeito e o sotaque do Calvin Candy? Não, faço ideia. O Coronel Sanders, o personagem que dizem que inventou a receita do KFC. É, do Kentucky Fried Chicken, isso é verdade. E aí, não sabia disso. Você pode ver que ele é todo pomposo, todo palastrão, igual a figura que o Coronel Sanders é no lore da história do KFC. Cara, mas eu acho que o personagem do DiCaprio, ele é ameaçador porque ele é imprevisível. Ele, na mesma hora que ele tá falando normal e tal, pior. Do nada ele... Pior. Ele é pior. Ele é ameaçador porque ele é impávido, ele é soberbo, ele te trata com carinho, ele é tão, vamos dizer, empático, carinhoso, que ele consegue ser filho da puta e você agradecer a ele ainda por cima. É verdade. Eu acho que... Não, e a gente não falou, né, cara, que o cara que faz o Django aí, fala o nome da tua gente, por favor. O... Jamie Foxx, ele pegou uma luva nesse filme, né, cara? Não, ele é muito bom. Jamie Foxx é fantástico. Ele tá mandando bem demais, cara. Eu acho que esse foi o primeiro filme que eu vi o Jamie Foxx que eu falei, caralho, aí sim, hein, cara. Esse é foda mesmo. Bem melhor do que o Electro do Homem-Aranha, né? Nossa, porra. Muito ruim. Cara, e aquela. Ele usando aquele uniformezinho azul, ridículo demais, aquele terninho. Ah, é muito aquela bom. Roupinha de. Aquela roupinha de garotinho azul do quadro Garoto Azul do século XVIII. Eu acho que aquilo é muito bom, porque, de fato, aquilo é proposital, né? O Tarantino colocou aquilo como uma forma de mostrar que o cara é livre, cara. Tanto que a mulher pergunta pra ele uma hora: você é livre de verdade? Você é livre mesmo? Ele, eu sou e tal. Uma das escravas pergunta lá na fazenda de capa pra ele, né? Aí ela vira: então você tá usando essa roupa porque você quer usar isso aí mesmo? é muito bom, cara. Porque, de fato, velho, aquilo mostra... Cara, você sabe que, tipo... É muito bom você ver o cara, ele chega no livro de liberdade que ele faz o que ele quiser, cara. Ele pode usar a forma escrota, andar da forma que ele quer, porque foda-se. Ele é livre, sabe? Cara, é muito bom. E também tem referência do Django original, né? No filme, que ele tá no filme, Franco, né? O Franco Nero, cara, maravilhoso. É muito bom aquela cena. E o Django explicando como é que ele falava o nome dele, ele falando, não sei, né, cara? Porra, e a trilha sonora do Ennio Morricone, que aliás foi motivo de briga entre o Tarantino, não sei se vocês sabem. Ah, não, conta aí, pô. Sim. O Ennio Morricone, depois de ter feito... O Tarantino conseguiu trazê-lo de volta da aposentadoria para fazer essa trilha. E ele compôs a trilha do Django Livre. E ele ficou muito puto, porque apesar dele ter composto a música para cenas específicas do filme, o Tarantino fez questão de mudar tudo e usar em outras cenas para as quais a música não tinha sido composta. E o Ennio Morricone ficou pistolaço com ele e tal. Mas no final eles fizeram as pazes, tanto que ele fez a trilha sonora dos Oito Odiados também. Cara, e é um casal. E os dois. Aproveitando. Sim. E aproveitando que já tratamos já falamos desse filme, Os Oito Odiados, The Hateful Eight, de 2015. Um dos filmes, cara, na minha opinião, mais desconfortáveis do Tarantino. Eu não sei se é a opinião de vocês, mas eu acho o filme. Eu não gosto muito do sabor do filme dos Oito Odiados. Eu acho ele meio preso demais. Tudo bem que é por conta de que praticamente o filme inteiro se passa num cenário só. Isso às vezes é meio chato, na minha opinião. Mas ele é um bom filme? É. Maravilhoso. Atores sensacionais, história maravilhosa. Tem gente que diz que é o Cães de Aluguel do Velho Oeste, que eu acho exagero, mas eu me sinto um pouco desconfortável vendo Os Oito Odiados. O que você acha, pensador, sobre Os Oito Odiados? Eu acho que o fato de você se sentir desconfortável vendo Os Oito Odiados é exatamente o que o Tarantino queria, porque veja bem, Os Oito Odiados, quando perguntaram ao Tarantino se ele um dia faria um filme de terror, ele respondeu que ele já tinha feito, que era Os Oito Odiados. Prova de Morte, apesar do todo mundo pensar, não é um filme de terror. Os Oito Odiados é. Por que que ele se passa praticamente num cenário só e por que que ele gera esse desconforto em você? Porque, assim como todo filme do Tarantino, Os Oito Odiados é uma grande homenagem do Tarantino ao filme The Thing, O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, onde o Kurt, com o Kurt Russell, onde sim, todos sim. estão presos também no mesmo ambiente, ninguém sabe quem é o alienígena que pode ser o corpo de qualquer um. E eles ficam todos se jogando uns contra os outros, assim como no Oito Odiados. Sim, fato. Cara, Iguala, o que você achou de Os Oito Odiados? Os Oito Odiados eu vi no cinema com a minha namorada nesse filme. Eu cheguei a comentar um pouco antes, mas citei por alto quando você não estava aqui, que esse filme, quando eu estava assistindo na sala de cinema e tal, ele é um filme do Tarantino que tem mais diálogo, né? Ele é um filme mais denso do Tarantino. Ele aparenta ser o mais travado, mais demorado e tal, apesar de que você fica tenso o filme inteiro também, com toda aquela situação desconfortante e claustrofóbica que é proposital, que é posto no filme. Até pela trilha sonora e tudo mais, o ambiente que é gravado como se fosse um teatro e tal. Porque só tem praticamente um cenário, né? E na minha sala de cinema, eu acho que não agradou muito o povão por conta de ser dessa forma. Porque eu vi gente levantando no meio do filme e indo embora. Porque o filme é longuíssimo, né, cara? O filme é muito longe. O filme é muito grande. Ele tem quase 3 horas de filme, não é? Mais ou menos, eu acho que é isso. Uma coisa que tem muito nos filmes do Tarantino que eu já reparei. Que tem a galera que sabe ver, tem a galera que não sabe ver. Não, a galera não sabe, Eu concordo contigo, Sara, mas é uma raiva, é um ódio que me dá desse povinho que sai do filme no meio e tudo mais. É a mesma galera que falou daquele filme A Bruxa. Ai, que filme merda, não tem nenhum jump scare. Ah, vá se fuder, cara. Mas respondendo o filme é demais. Eu adoro esse filme, eu acho ele muito legal, cara. Eu acho ele muito foda mesmo. Cara, eu acho que o Tarantino, eu não sei se eu não lembro que eu vi isso, mas eu concordei, é que a porta, aquela que toda hora fecha, é um personagem também no filme. A cabana como um todo é um personagem além dos Oito Odiados, cara. Cara, e o filme, cara, é espetacular, velho. É assim, não é meu filme favorito do Tarantino, igual eu falei que o meu filme favorito é o Django, né? Mas eu acho ele muito bom, cara. Muito legal mesmo, na moral. Muito bom mesmo. Eu gostei muito do filme também. Adorei. Bom. Sarinha, o que, que você achou dos Oito Odiados? Cara, ele é um filme que realmente, tipo, é aquela coisa do desconfortante. Mas é porque ele quis fazer algo do gênero, ele quis ser diferente nessa parte, mais diferente do que o Tarantino já é. Foi um filme que eu demorei um pouco pra ver, porque é 3 horas de filme. Eu, particularmente, eu tenho um pouco de inquietação, ansiedade. Até hoje eu não sei como é que eu consegui 3 horas dentro do cinema vendo Avengers. E como o Tarantino já tem toda essa coisa de lentidão, no caso, eu demorei um pouco pra ver o Oito Odiados completo, seguido. Mas ele é um dos bons filmes dele. Ele fica no meu top 3 também. Não tenho muito o que abordar em cima do... Muito bom. Muito bem, então. E para terminar essa nossa conversa sobre os filmes do Tarantino, já estamos com bastante tempo de conversa, já está uma conversa excelente, eu não quero que acabe, mas tem que acabar. Chegamos finalmente em Era Uma Vez em Hollywood. All Time in eu Hollywood. Sabia que o 2019... Tá, peraí. Vamos começar com ele, que senão depois a gente vai ter que ficar ouvindo ele fazer grunhidos no meio da conversa. Destrincha teu ódio, Pretinho. Não, vai. Não que eu não vou fazer depois, né? Mas vamos lá. Começa agora, mas eu já falei. Se tu fizer depois, ó, presta atenção, hein? Se tu fizer depois, sabe o que acontece contigo? Isso aqui, ó. Ele some. Então, gente. Eu adoro. Cara, eu adoro o poder que eu tenho de tirar o Wallace da conversa, cara. Eu adoro. Olha aí, estamos falando de novo voltar, daquele negócio de dar poder ao porteiro, né? Tá vendo? Tá, agora que você voltou pra conversa, Koala, destrincha teu ódio. Você tem exatamente 5 minutos pra falar o que você quer. Mais nada, vai. Ah, mentira. Cara, olha só, eu tava refletindo sobre esse filme. Eu realmente, quando eu falei no mangá aqui que eu odiava e falei com muito ódio no coração, eu tinha visto ele recentemente, então o ódio tava mais fresco. Mas, após refletir bastante, eu percebi que o filme é ruim pra caralho, chato demais. Entretanto, eu não gostei do filme porque eu achei ele um ritmo lento demais pro meu gosto, sabe? Eu entendi o que Tarantino quis fazer. Eu admito que eu ouvi a opinião de outras pessoas e tudo mais. Eu vi podcast e tudo mais que me fez ver o filme. Até da galera dos nossos amigos do review, cara. Me fez ver um filme por uma ótica diferente. Eu compreendi o que o Tarantino quis fazer e tal. Mas não é do meu agrado. Eu não sou o público-alvo pra esse tipo de filme. E eu acho esse filme, sim, um erro do Tarantino. Quer dizer, que não é um erro, né? É que ele, pra funcionar aqui, ainda mais aqui no Brasil... pra galera de massa, eu acho que não funciona tanto por causa que você tem que conhecer muito sobre cinema americano, cara. Não só os filmes, mas também como a história do cinema americano. Porque quando ele bota aquela parada do Charles Manson, cara, aqui no, eu, quando assisti o filme, por exemplo, eu não fazia ideia de o que tinha rolado, sabe? Quem me explicou durante o filme foi com uns amigos meus, e eles me explicaram que era o Charles Manson, o que tinha acontecido, então eu consegui aproveitar aqueles 10 minutos de filme que são, ó, os 10 minutos finais que eu mais amo dos filmes Tarantino estão nesse filme, o quão controverso. Mas você tem que entender uma coisa, Qualinha, você tem que entender uma coisa. Não é culpa do Tarantino você ser esta criatura ignorante que você não, é. Cara, eu sei. Igual eu te falei, o Tarantino mesmo disse que esse filme, ele não fez um filme pra agradar todo mundo, ele fez o filme que ele queria fazer. Mas não é uma crítica. E quando é que o Tarantino faz? Não, para. Para esse negócio aí. E quando é que o Tarantino fez filme pra agradar alguém que não ele mesmo? Mas esse afirmou que ele fez isso mesmo. deixa eu só concluir. E tanto que. Aí você me fez eu perder minha linha de raciocínio, cara. Olha, obrigado, Nerdmaster. Então, cala a boca e deixa o resto da pauta pra lá também. Você já destrinchou todo o teu ódio. Você pode até sair da conversa agora. Eu não falei nem do... O que ele fez com o Bruce Lee, que eu achei uma sacanagem. Mas aquilo ali... Tá, então, senhoras e senhores, percebam agora a saída de Wallace da conversa. Tchau, Wallace. Pronto, saiu. Então, vamos lá. Carinha e pensador, como pessoas sensatas que vocês são, vocês não corroboram com a opinião de merda do Sr. Wallace, né? Imagino eu, principalmente pensador, né, que viu e entendeu todas as referências do filme do Era Uma Vez em Hollywood, né, meu amor? Sim, inclusive gostaria de dizer apenas que o Wallace foi derrubado da ligação que... É, realmente, tudo que ele fez, por mais que estrague a memória afetiva sobre Bruce Lee, para quem quiser, o Bruce Lee realmente era daquele jeito e tem várias provas por aí. Inclusive. É que aquilo, do mesmo jeito que Bruce Lee era sensato e empático, ele também com certeza devia ter algum trejeito meio besta. Mas também tem aquele fator do Tarantino, que ele gosta de exacerbar algumas coisas, exagerar. Então ele quis dar um exagero em cima do Bruce Lee. Entendeu? Ele trabalhou em cima da... Sarinha, tudo bem. Não, eu concordo. Olha, Sarinha, peraí. Eu concordo com isso. Te dou 100% de razão pra você. Mas a gente tem que lembrar só uma coisa. Bruce Lee era um sujeito que quando chegava num bar... avisava para todo mundo, cuidado comigo porque minhas mãos são registradas como armas. Tem uma história muito engraçada do Bruce Lee, na época que ele fez o filme dele mais famoso, o Operação Dragão, né, Enter the Dragon, e um dos extras, um dos dublês, um dos figurantes que apareceu no filme, era o senhor Jackie Chan. Sim. No início de carreira. E naquela cena da luta de nunchakus, o Bruce Lee acidentalmente acertou o Chaco na cabeça do Jackie Chan e o Jackie Chan caiu. Não, aí é que tá. Não, isso aí não é verdade. Eu vi uma entrevista com o Jackie Chan falando sobre essa experiência e que o Bruce Lee acertou ele, depois de acertar, foi lá falar com ele e estava enaltecendo a si mesmo e botando a culpa disso no Jackie Chan, que ele podia ter se matado porque ele, as mãos dele, qualquer objeto poderia ser mortal em suas mãos, etc e tal. E o Jackie Chan ficou embaraçado de dizer pro Bruce Lee que, na verdade, nem tinha doído muito, que foi só um cotoquinho, mas que ele estava tão enaltecido se vendendo como uma arma mortal, se engrandecendo. Obrigado, Sara. Que o Jackie Chan não quis falar, mas que na verdade ele não sentiu nada, não. Ele falou: doeu muito, pode crer e tal, podemos regravar agora. Ô, doeu, tô chorando. Então, deixa eu botar o Wallace de volta na conversa. Peraí, deixa eu botar o Wallace de volta na conversa. Que ele tá chorando pra cacete aqui no chat privado. Peraí, tá. Presta atenção, peraí. Voltou, mas em silêncio. Tá entendido? Tá bom. Vou ficar aqui. Cara, Sarinha, o que você achou do Era Uma Vez em Hollywood? Então, aqui está, eu ainda não vi. Eu tentei. Não, eu tentei ver no cinema algumas vezes depois do trabalho, eu tava tão cansado que eu não fui ver. Porém, eu cheguei a ver frames, etc. E dele fui pesquisar um pouco depois que o Koala fez tanta propaganda ruim. Porque o Koala se falou tão mal do filme que eu tava com medo de ver o filme. Bom, então tá. Então deixa eu deixar agora a minha opinião. Eu vi recentemente e eu vou ter que confessar que eu não vi no cinema, eu vi por meios ilícitos, porque, desculpa, a grana tá curta. Não tô podendo. Eu também. Você viu pirateando. Desculpa. Em compensação, quando sair em Blu-ray DVD, eu vou comprar com certeza. Uma coisa. Primeiro lugar, Era Uma Vez em Hollywood. É para ser levado a sério? É para ser considerado um relato histórico da vida em Hollywood na década do caramba 4? Porra nenhuma. Cara, pelo que eu já li do filme, aí que tá. Eu vou dar uma opinião por base do que eu já li e do filme que eu vi. Ele é uma... Não vou dizer nem paródia. Ele... Não, é uma fábula. Exato. Cara, o Tarantino escolheu uma das letras mais sensíveis de Hollywood. Porque se a gente for pegar Hollywood por inteiro, passado, presente e futuro, Hollywood sempre foi um local com muita coisa acontecendo por debaixo dos panos. E muito glamour. Abordar isso de uma forma séria, muita gente se fode. Entendeu? Sim. Ele quis abordar de uma forma, digamos, fabulosa, uma fábula, cutucar em certos pontos, mas sem, como é que fala? Bater perto da realidade, mas se manter dentro da ficção. Porque, cara, se o Tarantino ele abordasse realmente de uma forma como ele já fez em outros filmes, vamos pegar Bastardos Inglórios, que pegou uma situação, um ponto, mesmo ele sendo uma como é que fala, um remake de um filme de trash do passado, mas pegou uma situação sensível da humanidade. Se ele pegasse Hollywood mesmo pra fazer algo nível Bastardos Inglórios, cara, ele tinha arrumado o sarna pra postar. Então, a ideia de Era Uma Vez em Hollywood é realmente dar essa... contar coisas e situações que podem ser reais ou não, mas que com certeza foram aliviadas de alguma forma. Até porque para alimentar um pouco da curiosidade e conhecimento das pessoas. Quem não quer saber o que acontece em Hollywood por trás das câmeras? O que acontece com as pessoas que são dublês ou com atores famosos que têm que acabar interagindo entre si ou com pessoas de menor escala que eles? Eu posso falar uma coisa, mas eu não vou xingar, não, juro. Fala. Você tem que dar o filme. Filme é uma merda, não, mentira, sacanagem. Eu acho que assim como ele eu acho que assim como Bastardos Inglórios, que ele vingou, entre aspas, né, deu um gosto de satisfação pra galera dos que sofreram na mão dos nazistas, né, os judeus e tudo mais. No Django foi nós negros, né, com a questão da escravidão. E essa parada da morte dessa atriz, que agora eu não me lembro o nome. Sharon Tate. Obrigado, Sharon Tate, que pro povo americano, não pra gente nem tanto, mas pro povo americano é sim um assunto traumático, né? Porque aquilo foi uma atrocidade que aconteceu, né, cara? Da forma que aconteceu, como aconteceu, aquilo foi um absurdo. Eu acho que sim, aquilo é uma forma que ele usa pra poder vingar, entre muitas aspas, a galera de Hollywood, sabe? O povo americano, pra dar um pouco de satisfação. Como a história deveria ter sido. E esse é conto de fadas, né? do que o Quentin Tarantino escreveu. Isso sim eu acho muito louvável da parte dele. Eu, igual eu falei, cara, não é que eu acho filme ruim, eu acho filme legal, sabe? Só que, tipo, entre os filmes do Tarantino, pra mim é um mais chatinho, e não sou muito público do filme, mas eu entendi que o filme fez, que ele quis se fazer com o filme. É só isso. E mais um momento, eu tô gastando as palmas virtuais do Jorge pra caralho, mas porra, essa aqui, se tem uma pessoa que tá merecendo palmas virtuais em todos esses filmes que a gente falou até agora, é a dona Margot Robbie no papel de Sharon Tate. Puta que pariu, cara, essa mulher mandou, é pra todo mundo esquecer a porra da Arlequina que ela fez naquela merda. Cara, mas a gente tá. Não, agora a gente tem que, como é que fala? É dar certos louros a personagens dentro do Esquadrão Suicida. O Will Smith e a Margot Robbie foram maravilhosos dentro dos personagens deles. Tanto que os personagens que mais se destacaram naquela jota daquele filme horroroso que só presta a trilha sonora e os dois. Nossa, daqui, tá, eu vou dizer que... também que a diretora também. Mas, tipo, cara, a Margot Robbie, ela é uma atriz maravilhosa. Maravilhosa. Tanto que vai ter o filme solo da Arlequina. Não, vai ser... vai ser o filme solo da Arlequina. Olha, do jeito... Mas fala, do jeito que eles estão, tanto bem tocado. É, porque ela vende, mas não vai ser filme solo não. Bom. Assim, é tipo, cara, ela é uma ótima atriz. Realmente, ela participar Não Era Uma Vez em Hollywood foi pra limpar um pouco... Dessa mancha, porque o Will Smith tem toda uma carreira que consegue, como é que fala? É borrar. Segurar a barra quando ele faz uma merda com essa. Exatamente. Tipo, mas aí que tá. Ele participou de um filme merda? Ele participou de um filme merda. Mas o pistoleiro dele foi muito bom. Do mesmo jeito que o filme foi uma bosta. Não, o pistoleiro tava bom, cara. Não, realmente. Do mesmo jeito que o filme foi uma bosta, e a Margot Robbie brilhou de Arlequina. É, mas eu acho engraçado que a Margot Robbie, ela falou em entrevista que ela sempre quis participar do filme do Tarantino. Mas sempre que ela se via no filme do Tarantino, ela se imaginava com metralhadoras, armas, estourando a cabeça. E quando ela é chamada pra fazer... Realmente, tem uma entrevista... Tem uma entrevista com a Margot Robbie, que ela falou que adorou participar do filme do Tarantino, mas que ela odiou o papel que escolheram pra ela, que era tipo dona de casa da década de 50, que é o que a Sharon Tate é no filme inteiro, cara. Ah, cara, o DiCaprio e o Brad Pitt nesse filme, eles também são foda, cara. Foda? Muito... Não, cara, é todo mundo foda. O Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt, o Margot Robbie, o Timothy Olyphant tá foda. E olha que eu não gosto muito do Timothy Olyphant, mas ele tava foda. Você sabe que trilha sonora caberia, brasileira caberia nesse filme como uma luva, cara? Naqueles 10 minutos finais. Aquela música... Ô, Jorge, bota aí. Aquela música do Matanza, Maldito de Bissujo. E aí, ouvintes do Paranerdia, aqui é o editor, Jorge, beleza? Eu poderia muito bem negar o pedido do Wallace quando ele pediu a música do Matanza. Mas porra, é Matanza. Então, pau no gato! Excelente. Vamos para as considerações finais. Eu não quero adentrar muito na sinopse no filme do Era Uma Vez em Hollywood, porque a galera ainda pode não ter visto esse filme, então não vamos evitar muitos spoilers. Só contamos por base, assim, que é um bom filme. Não na opinião do Wallace, mas a opinião do Wallace também não importa. Yeah, baby! Yeah. Pensador Louco, meu lindão, passa jabá para seu teatro escuro e considerações finais sobre a filmografia de Tarantino como um todo. Olha, foi um prazer estar aqui falando sobre um dos grandes diretores atuais de cinema. Eu gosto muito do Tarantino. Eu acho que, não sendo genial ou não sendo inventor da roda, ele sabe trabalhar com cinema de referência muito bem, e ele consegue fazer uma coisa que poucos diretores têm a liberdade de fazer hoje em dia, que é ser um autor de filme. Uhum. Pegar o jeito dele, a mensagem que ele quer passar. Então, assim, pode ser que o cinema dele não agrade em todos, como o próprio Nerdmaster, que não acha tão bom o Jack Brown, ou o Wallace, que não curtiu tanto Era Uma Vez em Hollywood, mas ele nunca fez concessões ou pediu, por favor, para qualquer um para fazer o filme do jeito que um estúdio gostaria. Ele fez o filme dele e eu sempre vou bater palmas para ele por causa disso. É, pode ser que um dia ele faça um filme que eu realmente não gosto, pode ser, isso acontece com todo mundo. Ninguém acerta, não existem tantos Kubricks e Kurosawas no mundo assim, ou Leones e tal, que só fazem coisas maravilhosas. Mas eu gosto muito do Tarantino, eu gosto muito do jeito, eu gosto mais, vou ser sincero, eu gosto mais do jeito que ele escreve do que o jeito que ele dirige. Como eu disse, apesar de criativo, ele usa muito cinema de referência, inclusive como diretor. Então eu acho ele mais criativo escrevendo através dos diálogos, das composições de cena, do que como diretor realmente. Mas eu espero que ele continue filmando. É, dizem que ele disse que pretende fazer um filme de terror nos moldes de um filme de terror que deva ser, pelo menos pelo viés de como ele acha que um filme de terror deve ser. E gostaria que ele continuasse fazendo cinema, porque sempre será bom. Talvez o dia que ele achar que ele não tem mais nenhuma boa história para contar, ele continue apenas como roteirista. Tanto que ele tem trocentos roteiros que já foram filmados por outras pessoas. E acho super válida a filmografia dele e recomendo muito que todos assistam. E para quem quiser conhecer meus podcasts, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco. Vocês encontram isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com, com podcasts falando sobre bandas e artistas da música que talvez vocês não conheçam, sobre filmes que às vezes nunca foram lançados no Brasil e que valem a pena conhecer, sobre audiodramas de autores em ascensão, e demais loucuras que passarem por aí, espero vocês lá. Link para a minha participação no Teatro Escuro, onde eu falei sobre a festa do Monstro Maluco. Eu adoro. Muito bom. Um dos melhores, inclusive. Eu só tenho que dizer uma coisa. Yes! Ele disse que comete o Teatro Escuro. Eu adoro quando ele fala que comete o Teatro Escuro. Bom, com a linha, lindão, fofura, coisa linda do coração do tio. Você não precisa fazer jabá pro HunterCast, MangaQ e congêneres que é da casa, né? Mas, por favor, dá suas considerações finais sobre a filmografia do Tarantino como um todo. De casa, tá maluco? Mas, enfim. Tarantino, pra mim, um dos melhores diretores que eu admiro muito, cara. Sempre que eu tenho a oportunidade de ver um filme, quando ele decide lançar um filme, né? Porque, como a gente pode ver, o tempo não é muito... É muito espaçado entre um filme e outro, né? Ele faz quando ele tá afim de fazer mesmo. Eu sempre que tenho a oportunidade, eu vou no cinema assistir. E não me arrependo de ter ido ver o Era Uma Vez em Hollywood, apesar de não ter gostado tanto. Cara, pra mim, ele é fora, cara. Tipo, ele não vai agradar todo mundo. Eu acho que a gente, por incrível que pareça, é a grande exceção, porque a gente gosta desse tipo de filme e tudo mais. Porque a galera, tipo, eu vejo até por aqui em casa, a galera não curte muito Tarantino, não. Talvez o Django Livre, que é um filme um pouquinho mais de ação, sabe? Mas mesmo assim ainda tem umas barriguinhas que... Ok, deixa quieto. Mas em geral, cara, os filmes do Tarantino são foda. Eu gosto de todos os filmes dele. Até o mais chatinho dele eu acho legal, sabe? Tipo, eu acho um bom filme. Melhor que a média da maioria dessas bosses que tem por aí. E se vocês não conhecem o filme do Tarantino, gente, eu acho que vale a pena vocês pegar um final de semana e fazer uma maratona, de ver todos os filmes em sequência. Acho que num final de semana não vai dar, né? E cada filme tem quase 3 horas de duração. Então, eu tenho guardado aí, pelo menos um, 2 finais de semana, pra vocês verem esses 9 filmes que são realmente incríveis. Sarinha, queridona, linda do coração, host e única voz sensata do manga aqui. Não, sacanagem, o Matheus também tem uma voz sensata. Ah, vai tomar banho. Caraca. Cala a boca, senão eu te derrubo de novo. Tuas opiniões sobre a filmografia como todo do Tarantino. Cara, ele é um... Eu posso assim dizer que ele é um diretor completo. Porque ele começou com experimentações. Na verdade, todo filme dele é uma experimentação, um laboratório de algo novo, de uma sistemática nova, de uma mecânica nova que ele quer criar. Não criar, que ele faz naquele filme mesmo e no outro filme ele já tá querendo inventar um sistema novo. Os filmes pra ele são como um laboratório. E o espaçamento de tempo, menos que o Bill, mas que o Bill é o mesmo filme, como foi falado, é o mesmo filme que ele só dividiu no meio e dividiu em ano. Mas ele tem um espaçamento pra também dar aquela saudade, diga-se de passagem. Ele prende muitos diretores, ele não é tão frequente no mercado, mas o que ele faz fica marcado. E deixa como aquele, aquela, como posso dizer, algo que incentive ele e os fãs a querer votar. Tanto que, mesmo que fãs como o Wallace, que gostam do que ele faz, mas não gostam exatamente de tudo, isso também pode ser levado a outros fãs dele. Eu acho muito difícil ter um fã dele que gosta de tudo 100%. Vai ter alguma coisa que, algum filme que um fã dele vai criticar. Então, pra mim, ele é um diretor completo. A filmografia dele é maravilhosa. O fato dele pegar atores em declínio, atores em estouro e atores que ele quer ajudar a trazer a... Como é que fala? Jogar eles na mídia, ele consegue. Você não vê o Tarantino também trabalhando com atores filhos da puta. Ele gosta de trabalhar com atores que também são humanizados como pessoa. Até porque ele é uma pessoa humanizada também. Posso discordar dessa afirmação rapidinho? Eu ia falar que ele chamou o Bruce Willis pra gravar, né? Não, e também, cara, o cara que fez o... O cara que fez o Bill, não, o... Ai, aquele cara que era o chefe do Cães de Aluguel, o cara que contratou os bandidos. Ele era uma pessoa escrotíssima, cara, dificílimo de trabalhar. Inclusive, Tarantino teve que dar uma prensa nele no, durante uma cena. Ele foi o motivo do filme ter atrasado bastante, cara. Ele não é só isso, Tarantino não só escolheu gente boa pra gravar, não. Ele sabia que o cara era assim, porque avisaram pra ele, falaram, ó... Não, mas é aquilo, o Tarantino, o Tarantino, ele é firme com quem também merece tomar firmeza. Do mesmo jeito que ele consegue lidar bem com uma pessoa que é de boa. Mas também você tem que entender uma coisa, Wallace. Todo mundo comete erros na vida. Eu, por exemplo, ter deixado você entrar no Paranerdia. Foi igual uma doença, cara. Peguei aqui no site. Tá bom, deixa eu dar a minha opinião agora. Cara, Tarantino é um dos meus diretores favoritos. Não é o meu diretor favorito, mas é um dos, sem sombra de dúvida. Eu concordo com Sarah no sentido de que os filmes do Tarantino são poucos, entre aspas, mas quando eles ocorrem, eles são eventos, cara. Todo mundo hoje em dia sabe, é o próximo filme do Tarantino. Ninguém fala, por exemplo, que Era Uma Vez em Hollywood é o filme do Brad Pitt, é o filme do Leonardo DiCaprio. Não, é o filme do Tarantino. É verdade. Né? E eu até ousaria dizer que Tarantino, na minha opinião, é o MacGyver dos diretores. Olha aí. Porque ele consegue pegar um monte de referências, um monte de coisas loucas e transformar num só conjunto que funciona e é perfeito. Ele pega clipes de papel, uma barra de chocolate e meia dúzia de tampinhas de garrafa e faz uma bomba atômica. Então é isso, queridos ouvintes. Ficamos por aqui. Jorge, toca uma tanza e vida longa e próspera. Só quem vem ali, o hippie da cidade não quis ir embora não. Não dá pra acreditar que ele ainda está de pé e caminhando em nossa direção. Foi muita coragem ter aparecido aqui, de certo a nossa língua não entende muito bem. Sempre que dissermos sair é pra sair, mas se quiser ficar, pois bem. A discussão é natural em qualquer desentendimento e tudo é só questão de opinião. Exatamente como eu estava lhe dizendo, maldito hippie sujo, quero que vá embora, saia já daqui. You got a nerd mail. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mail e comentários do episódio 145 do filme do Super Mario. O primeiro que nos fez o comentário foi nosso querido editor Jorge Augusto. Disse o seguinte: esse episódio foi massa de participar e de editar. Passei aqui só para deixar meu olá. É um garoto que rimando, é um poeta. Grande abraço, até o próximo comentário. Valeu, Jorginho. Outro que nos fez o comentário foi seu Antônio C. Ele disse: Mário, que Mário? Você não quer que eu complete essa piada, quer? Não, Antônio, você não quer que eu complete essa piada. Então vamos deixar só na piada, tá bom? Não, não vou completar essa piada. E o outro que nos fez o comentário foi seu Ezequiel Ferreira e nos disse o seguinte: olá, meu querido Arauto dos Nerds. Olá, Ezequiel. Eu, nascido em 94, assisti muito esse filme na sessão da tarde e lembro que quando joguei, não ligava o filme ao jogo, diferente do Double Dragon, que joguei mais e assisti bem mais do que o Super Mario. Mas lembro que quando jogava, o Super Mario só chamava o Bowser de Copa. Não sei se só eu fazia isso, no mais é isso até outro dia, quem sabe. Bicho, o Bowser é o King Copa, né? O rei dos Copas. Copa, no caso, seria a tribo, né? Das tartarugas e do Bowser, né? Então, não chamar o Bowser de Copa não tá de todo errado, só que seria mais correto chamar ele de King Copa. Outro episódio que a gente teve um comentário também foi no ManHQ04. Você sabia que o ManHQ voltou? Agora você vai ter mais, depende do seu Qualice, né? Mas tudo bem. O que nos fez o comentário no ManHQ04 de adaptações de quadrinhos foi o Sr. Herege. Ele diz o seguinte: só uma observação. Eu até abaixo o volume bastante e fecho a porta do meu quarto para ouvir o podcast aqui em casa, mas vocês colocaram um grito com um palavrão tão alto que eu pensei, puta que pariu, as crianças aqui do lado. São meus sobrinhos de 5 e 3 anos que vivem comigo, no mais, ótimo podcast. Para mim, a pior adaptação foi o Watchman. Constantine também não me agradou porque não arranjaram um personagem igual a HQ. Herege, cara, eu quero te pedir desculpas. O Wallace me obrigou. Sacanagem. Não me obrigou por nenhum, não. Eu tenho. A culpa é minha. Fui eu que editei o MangaQ. E realmente eu devia ter maneirado um pouco dos palavrões. Peço desculpas mais uma vez. Eu prometo nas próximas edições vai ter uma considerável melhoria nesse quesito, tá? Muito obrigado pelo teu feedback, cara. E quem nos mandou um e-mail foi nosso queridinho do coração, o Elias Passos Tenório, lá de Maceió, Lagoas, 35 anos, e ele nos mandou mais uma linda vídeo-resposta sobre o episódio do Super Mario. Se você quiser saber o que é que o Elias falou pra gente, clique no link relacionado que está aqui no episódio 146. Muito bem. E-mails comentados lidos, vamos agora aos abraços e beijos aos meus queridos mecenas. Abraço, um beijo apertado na dona Ana Carolina Martins, na madame dona Ana Lúcia Letini, a Joaninha do Coração, no senhor Arthur Boni, este cretino maravilhoso, no internacionalmente conhecido Daniel Rossi, no Diego Ferreira Veríssimo, também um abraço apertado, no meu querido Messier Emílio da Costa Bensu, no queridíssimo Guto Lima dos Santos, no Léo Oliveira, do Fermata Podcast. Um abraço também para Lucas Freitas, para o queridão Marcos Vinícius, mais um abraço apertado também para o meu querido Paulo Roberto Libardi, para o senhor Rodrigo Moquepon, para a madame dona Suelen Nastri, para o queridíssimo Tiago Ferreira, para o queridíssimo Tiago Teixeira, e um abraço e um beijo na bunda para o senhor Valdir Fumei Júnior. E é isso, queridos. Fiquem com tudo para vocês. Vida longa e próspera. Bad as he bends to pick a target, he goes down to the bog and warms his feet. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br. Don't you start away uneasy, you poor old son, you